the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição 91 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê, aê! Semana passada eu não falei a escalação, me passou, mas hoje a escalação merece ser dita porque estamos com o time completo! Que sensacional, hein? Gente, viva! Eu faz acho... tempo isso, hein? É. Eu acho que eu só fiz dois podcasts com o Álvaro. Começamos por ele, Álvaro Campos. Cri, cri, cri, cri. Vai, mano, fala alguma coisa. Isso é um podcast. Ah, estou de volta! Que alegria sentir quando criei uma atençãozinha. Criei uma atençãozinha. Podia não estar aqui. Podia ser uma palavra sobre que estou aqui, feliz, pipão, animado, assustando a Sofia, que já se afastou de mim. Infeliz, infeliz. Estar aqui falando merda, eu não sei o tema. Falarei piadinhas. E é isso, estamos de volta. Mas vai manter os... 90 minutos de programa, você vai estar tá falando. Eu estaria aqui falando. Quero só ver. Depois não, de todo esse tempo, 20 minutos pra ele estar chilando. Não, eu já trouxe os arquivos do Charlando com o Álvaro. Se der um soninho, eu saio, põe. Tá tão bacana. Amado, né? Tão apreciado o Charlando com o Álvaro. Charlando! Ah! Todo mundo gostou, né, cara? Todo mundo gostou. É um caô safado. Eu mesmo sabia que era uma merda quando eu entreguei, mas era isso ou nada? Era isso ou ser comido na poeira? A gente se contenta com qualquer merda, cara. Com a popularidade de Sofia e Bruno crescendo. Sabe que nós três aqui somos coadjuvantes. Você sabe disso, eu acompanho a predileção. Cara, você é o número um na votação do Orkut lá, cara. Tá, veja como minha mente funciona. Eu criei uma estratégia para que Bruno dissesse isso. Saísse da boca dele, não da minha. Obrigado, Jesus! Obrigado! Muito mas bem. Vamos adiante. Na minha frente, Sofia Reis. Ah, oi. Como vai? Tudo bem? É, vamos bem. Tô super feliz com o tema de hoje. É, eu também. Léo Miranda. E aí? E o meu querido Borbs. Aí, aí! É isso aí. Borbs, o novo colunista. Puta que pariu. Finalmente alguém aqui vai comer alguém. Agora vai. Puta que pariu. Você pode botar umas mulheres na minha fita, já que você agora é global? Não, já começou, porque Sofia, né? Não faz isso. Sofia tem várias amigas. É, esqueceu meu nome, me chamou de Alberto no corredor. Eu não esqueci esse... Eu perguntei qual era o seu nome. Você que disse Alberto. Esqueceu do mesmo jeito. Olha só, Sofia, se eu uso drogas, o problema é meu. Não joga na cara. Tá. Acho isso... O programa de hoje, em homenagem ao nosso querido David, que nos encheu de presentes, né? Álvaro, eu agradeço ao David, se ele esteja aqui. David, eu quero dizer que você deve odiar nesse momento o Bruno Day, porque eu escrevi um e-mail de agradecimento emocionado. Foi. Eu chorei. Olha, no meu trabalho no Rio de Janeiro, escrevendo para David. É um pouco de mentira, mas eu escrevi esse e-mail, mandei para a Bruno, que não trabalho, foi encaminhado. Mas... Claro que foi encaminhado. Há várias mentiras no discurso. Mas algumas. A principal é que não foi encaminhado, que foi encaminhado. Você encaminhou? Claro que sim. David, seu maldito, por que você não me respondeu? Não, porque ele não tinha esse e-mail, eu encaminhei com... fiz um e-mail coletivo de todos nós e mandei para ele. O David sabe, né, David? É, mas enfim. Eu me sinto usado. Mas enfim, o fato é que... Eu me sinto usado. Eu queria uma relação com o David e não rolou. David, além de nos dar os presentes todos de Natal, ele nos deu esse grande presente que é poder fazer um podcast sobre Kubrick. Sim. Né? Eu agradeço imensamente, porque eu amo Kubrick. Amo todo mundo Kubrick. Que tem um mínimo interesse pro cinema gosta ou deveria gostar muito de Stanley Kubrick, um dos grandes diretores da história. E para muitos, o grande diretor da história, sei lá. Enfim, antes de falar de Kubrick, vamos aos recados da semana. Primeiro recado, queria dizer que nós somos os vencedores, mais uma vez, de um outro prêmio. Caramba! Eu nem fico sabendo que a gente tá concorrendo eu e de repente ganha. Eu nem fico sabendo. Você não fica sabendo que tá concorrendo porque você não prestigia os amigos. Verdade. Não, peraí, a gente... Cara dura. Não tinha nada awards. Viu? Então tá bom. Cara, olha só. Claro. Fomos eleitos pelo público como a melhor coisa do Judão. É isso, né, Boris? Exatamente. A melhor coisa do Judão em 2010, podcast de cinema da MTV. 2009. 2010, ainda vai. Potencialmente. Sim. É, enfim, Borbes. Diga. Foi dito que houve uma certa... maracutaia por trás da nossa vitória, uma manipulação. Agora, a questão é, e eu te pergunto e eu mesmo respondo, por que Borbes roubaria para o podcast de cinema se é ele mesmo que faz todas as outras coisas que estavam concorrendo? Pois né? É. Né? Houve algum roubo, Borbes? Absolutamente nenhum. Lá não estão divulgados, não estão liberados, mas eu posso liberar toda a votação, porcentagem, eu quero ver tudo isso. CPI. Sim, porque Sofia Reis também foi vencedora do Judão Tirano. Que maravilha, palmas para Sofia. Palmas para Sofia. É a primeira vez que eu vejo um vencedor querer uma CPI de alguma coisa. Olha, eu quero, porque assim, eu fiquei lisonjeada. Primeiro, assim, eu queria agradecer todo mundo que votou em mim, entendeu? Agradecer o Boris. Boris, meu querido, muito obrigada. Nesse momento vocês não sabem o que eles estão fazendo comigo. E descobrimos porque Boris manipulou. É lógico, era isso. Era isso, né, meu filho? Não, é sério, eu queria agradecer porque eu fiquei realmente passada que eu ganhei de pessoas tais como... Ana Pequim. Ana Pequim. Deixa eu ver. Marimun. Marimun. Marimun, gente, a Marimun é a musa da internet, a Kali, entendeu? Kali, exatamente. Coco do... Eu achei que você ia falar Kylie Minogue. Uma porrada, não lembro. Foi gente, eu fiquei impressionada, mas muito obrigada. Tô, assim, realmente muito feliz, muito lisonjeada. E eu ofereço esse prêmio pra vocês, meus fãs. Olha, eles pediram um monte de fotos suas depois. Ensaios sensuais, essas gente, as pessoas pediram. Gente, eu peso menos de 50 quilos, não posso nem doar sangue. É verdade. Como é que vocês querem ensaio sensual? Eu não posso doar sangue, é verdade, eu não peso 50 quilos. E tem 1,60. Não quebra magia. Já quebrei, calma. Gente, televisão é tudo mentira. Sofia tudo vai mentira. Caminhando pra ocupar o lugar que é seu por direito de musa nerd. Yes! Exatamente. Certo? Vocês vão ver, a minha vingança será maligna, viu? Obrigado a todo mundo que voltou no podcast de cinema. É, ficamos lisonjeados, porque o Judão é um lugar que tem muitas coisas legais e ser eleita mais legal entre tantas coisas boas é uma honra muito grande. Um outro recado, eu queria mais uma vez prestigiar a comunidade do Orkut do podcast de cinema, que é muito legal, então entre sim. No Orkut. Sim, são muito legais. Sim, aquelas noites solitárias que você não tem o que fazer, você isso. Investiga os Orkuts das meninas que estão aí. Fique fuçando as gatinhas, a comunidade com mais gatinhas. Né? Nossa, é mais perto de São Paulo. Mano, Rio. Olha. E é isso aí, cara. Entra lá no Orkut, comunidade do podcast de cinema, coloque lá na busca podcast de cinema e filie-se a nossa comunidade. Falando em filiação, eu queria lançar aqui uma campanha que o Borbis e a Sofia não sabem nem que ela existe ainda. Exatamente. Muito bem. Exatamente. A campanha. Sabe. Não, exatamente, não sabemos. Vamos aí. A campanha é a seguinte, meu amigo. Apresente o podcast de cinema para um amigo. Palmas para nós. Queremos aumentar exponencialmente a nossa audiência porque somos gênios e queremos espalhar a nossa genialidade. Justo. Eu quero deixar claro que eu não sabia disso, hein? Até esse presente momento eu mas embora, você concorda? Eu não sabia disso. Você concorda ou você discorda? Eu quero ouvir até o final. Não, é só isso. Mas como é que a gente vai... Hã? Por quê? Não, a gente não vai saber, não é uma promoção, não é um concurso, eu tô pedindo pros nossos ouvintes. É uma esmola. Faça o nosso trabalho. Podemos oferecer um prêmio. Borbes, diga um musical. O musical. Aquele da freirinha, esqueci o nome. A Noviça Revela. Puta que pariu, isso revela uma certa homossexualidade embutida, mas eu queria... assistindo aquela na madrugada de 1º de janeiro, que sempre passa na TV. Então nós faremos, nós cantaremos a capela... Nós cinco aqui. Nossa, a música do... Da... Da, yes! da... Olha lá, Sofia. Yes! Alguém comprou a ideia, eu tava sozinho. Então tá bom. Eu faço também. Nós cantaremos a capela com Sofia liderando. Se o que acontecer? Se aumentar retumbantemente a nossa audiência, registrada, lance a lance, segundo a segundo no portal da MTV. Porque você sabe, meu querido Borges, meu querido Léo, minha querida Sofia. O quê? Que o sujeito, quando baixa, nós sabemos quanto tempo o sujeito demora para baixar. Você sabe disso? O IP da máquina que olha. Exatamente! Exatamente! Nós sabemos se o sujeito foi ao banheiro, estou mentindo, tá? Sabemos se ele é virgem ou não? Nós temos dois não virgens! Tamo indo, bora, vai! Nós temos dois não virgens! Maravilhoso! Maravilhoso! Enfim, se aumentarmos nossa audiência de verdade. A gente vai ficar muito feliz. E vamos cantar. E vamos cantar a Noviça Rebelde. Que música da Noviça Rebelde, Sofia? Aquela. Dia. Sensacional. Não estrague, não estrague, não cantem agora. Em inglês, não, em português. Em português. Eu pensei em algo ruim. Sem pensar nisso. Tipo, em português? É perfeito, eu sou burro, desculpa. É que a gente só gravou dois podcasts juntos. Eu podia ter escrito Greasy, né? Que pelo menos a musiquinha era um pouquinho mais legal. É mais legal. Não, mas já. Cara, a gente não pode enganar a nossa audiência. A Noviça Rebelde. Eu vou dar um jeito de faltar no dia. Exatamente. Só vai vir eu e o Alfa. Vamos, eu vou levar minha avó comprar televisão. Tá, mas virou uma putaria isso aqui, mas eu queria. É de verdade isso, galera. Você que tá ouvindo aí, a gente tá falando sério. A gente quer aumentar a nossa audiência e pra isso a gente precisa da sua ajuda, que você apresente o podcast pra um amigo, entendeu? Isso. Porque a gente sabe que basta uma ouvida pra se apaixonar por todos nós. E sempre que aparecer link no Twitter, você retuita pra todo mundo e vamos isso. Que vamos. E vamos que vamos. O último recado, só mais uma vez, pra lembrar que no final desse programa você ouviu o Drops do JCast. E que você ouve o JCast inteiro de verdade, www.blogdojc.com.br. Um certo, salve pra eles. Um salve pra nossos amigos. Um salve pro Álvaro também que tá aqui, né? Pô! Salve pra mim, salve. Aliás, um salve aí pro pessoal do podcast. Um salve. Pro pessoal do podcast Secado. Muito que, bem enfim, lembrado. Me mandou a agenda da Nina. Ah, é verdade. Que não me deram ainda, mas eu sei que mandaram, então. Minha está junto com o Fuga de Nova York, então beleza. E lembrando que o nosso e-mail é podcastdecinema@mtv.com.br, mas você só vai ouvir os e-mails no final deste programa. Isso. E agora vamos falar de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick! Primeira coisa que você aprender aqui é essa, cara. O modo certo, pelo menos o modo como a esposa dele fala no documentário que eu assisti, é Kubrick. Acho que ela leva Kubrick no nome, é uma boa fonte de consulta. Será? Sim. Pode ser que não, sei lá. Nascido em 26 de julho de 1928 em Nova York, é um nova-iorquino bem como o Woody Allen, que era fã de Kubrick, e Kubrick era fã de Woody Allen também. Olha só. Ah, ai, que rasgação de seda que devia ser entre os dois, né? Devia ser. Se encontra numa festinha. Ai, adorei seu último filme. Nossa, mas não é nada perto do seu. Ai, mas puxa vida. Woody Allen no documentário. Tem um documentário bem legal chamado Stanley Kubrick, Uma Vida em Imagem, se não me engano, que saiu junto com aquele box legal que saiu do Kubrick recentemente. Faz um tempinho que saiu esse box já. E o Woody Allen fala isso, que ele acompanhava a carreira do Kubrick e tal, e que quando saiu 2001, que ele viu o quanto que o Kubrick estava à frente dele enquanto um realizador, assim. É, a gente depois, o Léo já tá se coçando na cadeira aqui para falar que ele não gosta de 2001, mas relaxa. Não, falei nada. E o Kubrick morreu no dia 7 de março de 99, exatamente 666 dias antes de 2001. Ah! Olha lá, que loucura, né? Isso quer dizer alguma coisa, eu só não sei interpretar o que é. Que o cara que tirou essa informação era botafoguense. Só botafoguense ser maluco de fazer essas coisas. Não, vambora. Ele morreu no ataque cardíaco em casa, dormindo. A esposa acordou com um defunto na cama. Nossa. O que deve ser bastante desagradável. Ah, mas na idade dele já tava acostumado, né? Saiu sem socorro, entendeu? Eu saí. Mas que eu perdi um pouco a moral, tem que recuperar. Puxar o saco do Bruno. Vai, vambora. Muito bem, o Kubrick. Ele, até depois, ao longo da vida, foi diagnosticado como um autista. Ele tinha um certo nível de autismo, assim. E aí, aquele caso clássico de escola, saca? O cara era um moleque que não tinha o menor interesse na escola, passava escola o tempo inteiro copiando a lição de casa dos seus colegas, mas amava fotografia, tanto que isso, na obra dele, talvez uma das coisas mais bem cuidadas, ou uma das tantas coisas bem cuidadas dos filmes dele, é a fotografia, né, cara? Desde moleque ele tem... Tinha essa paixão. Podemos tirar uma lição daí. Se você quer ser um gênio, não tem amigos na infância. Né? É, ou se você quiser virar bicho, eu vi até os 20 anos. É. É, tanto que ele começou como fotógrafo numa revista, né? É, pois é, com 16 anos. Exatamente. É Luke. Luke. Veja o que é o verdadeiro conhecimento. É soltar uma dessa en passant. Porque eu acredito que Sofia sabia disso originalmente. Bruno pesquisou no IMDb. Não, eu vi o documentário. Eu tô puxando o saco da Sofia pra ver se eles me resgatam quando eu soltar uma piada ruim. O fato é que, cara, quando o Roosevelt, que é um presidente dos Estados Unidos, morreu, o Kubrick tirou uma foto de um jornaleiro. Se você colocar na internet no Google Kubrick mais Roosevelt, tem uma foto de um jornaleiro com uma cara tristonha, assim, e um jornal do lado... Roosevelt is dead e tal. E essa foto ficou muito famosa nos Estados Unidos, assim. Ele tinha só 16 anos, cara. E vendeu essa foto pra revista Look e acabou sendo contratado pela revista e fez uma série de fotos durante alguns anos. Foi fotógrafo da revista Look. E foi lá que surgiu o seu primeiro filme, pelo fato de trabalhar na Look, que ele tava fotografando um boxeador chamado Walter Cartier. Um cara que tava em ascensão, acho que não deu muito certo, que ninguém nunca ouviu falar dele depois disso. Mas ele ia fazer uma série de fotos dele, gostou do cara, ele gostava muito de boxe, bem como de xadrez. E fez o primeiro curta dele, é um filme chamado Day of the Fight, de 16 minutos, sobre uma luta desse cara. E aí que ele se apaixonou perdidamente pelo cinema. E algum comentário até aqui não, né? Não, não, eu estou aqui inebriado pela narrativa. Muito bem. Estou aqui... E acabou se demitindo da revista Look para se dedicar ao cinema. Cinema precisa de dinheiro. O que ele fez? O que todo cineasta faz? Primeira coisa, correr atrás do pai. Correr atrás do pai. Cada um falou uma coisa. Eu falei que ele se prostituía. Eu falei que ele rodou a bolsinha. Tá. Mas não. Isso é... Que dará mesmo, né? Que dará mesmo, exatamente. Mas a verdade é essa. O cineasta normalmente corre atrás do pai para conseguir dinheiro. Exatamente. Ou vai quando você tem um pai rico, porque quando você não tem, é prostituição. Qual é aquele diretor de teatro que é o mais hype? Não, o mais malucão. O Gerald Thomas? Gerald Thomas. Gerald Thomas fez isso. Você achou que ele fez uma... Uma poupança no Unibanco? Não. Ele foi ser garoto de programa. Fizeram alguma coisa com a poupança dele. É, exatamente. Não deixou de fazer depósitos da poupança? Muito bem. É hoje. É hoje. Ele correu até o banho pegar uma grana. Eu fiquei o velho da vida. Eu tô mandando mal aqui, eu agradeço. E ele já era, cara, nessa época meio que um gêniozinho e jogava xadrez absurdamente bem. A vida inteira ele foi um grande jogador de xadrez. Passava várias horas nos sets de filmagens. Acho que por isso demorava tanto pra ele fazer os filmes dele, né? Porque ele jogava no xadrez. E ele começou a entrar nos torneios a dinheiro pra conseguir... Torneios de xadrez valendo dinheiro. Coisas da década de 50, que eu acho que hoje em dia isso não deve existir mais. Pra conseguir financiar Fear and Desire, sobre uma guerra fictícia, o primeiro filme de guerra, o primeiro filme dele, né? Quase um longa, ele é um filme que tem média metragem, assim. E ele... o cara fez com apenas 25 anos, né? Ele tinha 25 anos. É, em 53 ele tinha 25 anos. É, isso mesmo. É que ele odeia esse filme. Ele odeia esse filme. Aliás, odiava. É. Né? Ai, é que Stanley me disse. Vai saber. Eu odeio esse filme. Ele fechou o filme, finalizou, teve até umas boas críticas por aí e tal, só que ele odiava o resultado, tentou tirar todas as cópias de circulação. Você até acha alguns bootlegs, umas mas é versões. É difícil, né? É bem difícil de encontrar. Eu nunca procurei, pra falar a verdade, mas dizem que não. É difícil de encontrar. Em 55, o primeiro filme mais, um pouquinho mais profissional dele, A Morte Passou por Perto, Killer Kiss, sobre justamente um boxeador. E nesse filme você começa a ver os primeiros sinais das marcas registradas dele, que é o trabalho cuidadosíssimo com iluminação. Um filme muito bem iluminado. Você super trabalha com contrastes. É, exatamente. É um filme noir, né? Aquele lance que privilegia isso. Essa paixão que ele tem por iluminar filmes, olha que bizarro. Ele foi chamado como um conselheiro de iluminação de O Espião Que Me Amava. Uhum. Cara, um dos poucos trabalhos que ele fez, pra não dizer o único trabalho que ele fez, de com um filme que não era uma obra dele, assim. Ele nunca, tipo, foi tipo o Tarantino, que produz um monte de coisa, saca? Coloca o nome dele tudo quanto é lado. O Kubrick nunca fez isso, assim. E é Um Espião Que Me Amava... O Kubrick é tipo o Manuel Carlos. Ele faz tudo, ele escreve, ele dirige, é uma loucura. Ok, então você fez essa comparação mesmo. Foi uma piadinha. A diferença é que ele chama todo mundo de Helena, né? Helena e Dr. Moretti. É, pois é. Dr. Moretti. Mas como A Morte Passou por Perto, ele chamou um pouco mais a atenção da indústria e de um produtor chamado James B. Harris, com quem ele fundou a Harris Kubrick Productions. Primeira vez que ele demonstra essa vontade que ele tem de trabalhar sozinho, né, cara? De fazer as suas próprias coisas, ser realmente um autor. Essa empresa teve um período curto de existência, só fez 3 filmes, que foi o próximo filme dele, que a gente já fala daqui a pouquinho, The Killing, O Grande Golpe, o Glória Feita de Sangue e o Lolita, certo? Só uma curiosidade, o James B. Harris, apesar da parceria aí com o gênio Kubrick, que nunca deu muito certo, ele é o diretor, por exemplo, de Em Ponto de Bala, com Wesley Snipes. Oba! Achei legal. Um filme de ação dos anos 90, daqueles bem Steven Seagal style, assim, sabe? Achei bacana. Muito bem, vamos começar então a falar dos filmes realmente de Kubrick, quando ele passa a ser o Kubrick como nós o conhecemos. O Grande Golpe, 1956, filme que tem 82% de aprovação no Rotten Tomatoes. Todos os filmes dele, cara, impressionante como todos eles estão, ou quase todos eles, acima de 80%, para não dizer acima de 90%. Eu nunca vi esse filme. Alguém viu o Grande Golpe? Eu já vi, mas faz muito tempo. É um lance dos caras que vão dar o golpe tem a ver com uma corrida de cavalos. Certo? Não, ainda bem que ele falou de cavalos. O Grande Golpe é um filme que, na verdade, é um golpe. É um golpe. Que é um golpe. Do filme. Não, mas é uns caras que se reúnem pra dar um golpe, roubar 200 milhões de dólares num esquema muito bem armado, que eles não teriam que dar um tiro, mas acabam traídos por uma mulher. Sempre esses filmes no ar, sempre tem uma mulher filha da puta que se, né, se mostra uma boa pessoa e no final foge com todo mundo, como costuma acontecer na vida real. Você quer falar um pouco sobre isso? O filme foi um fracasso gigante de público, cara. Mas foi bem aceito pela crítica até. E tem uma história interessante sobre esse filme. O Kubrick não era ninguém. Ele tinha 20 e... Oito. Ele era um moleque, né, cara? Só que ele sempre foi um puta controlador maluco de tudo que ele fazia. Ele tava trabalhando com o diretor de fotografia chamado Lucien Ballard, que era um cara que trabalhava em Hollywood desde os anos 30. Fotografou vários daqueles filmes clássicos de capa e espada. Era um cara que tinha um nome, namorava com uma atriz de Hollywood conhecidinha na época. Era um cara meio fudidão da época, assim. E aí, primeiro dia de filmagem, a primeira cena era uma cena, era um cara caminhando por uma casa, que era um cenário, na verdade. Então ele ia montar um trilho, e aí tinha o cenário, e ia acompanhar o cara de modo horizontal, o cara caminhando por vários quartos dessa casa. Aí o Kubrick falou pro Lucien Ballard: ó, amigão, você coloca esse trilho aqui, nesse ponto, eu vou filmar com a câmera tal, com a lente tal. Aí o cara, beleza. Aí o Kubrick saiu pra resolver outras coisas. Quando voltou, o cara tinha colocado o trilho alguns metros pra trás, onde o Kubrick falou, e o Kubrick, porra, meu irmão, você colocou o trilho e não foi onde eu falei, você colocou mais longe do que eu falei. Não, Kubrick, mas olha só, a gente vai colocar uma lente aqui que vai dar exatamente o mesmo efeito que você queria, mas vai ficar mais fácil para eu trabalhar. Aí o Kubrick falou, foi baixinho no ouvido dele e falou: meu amigo, você coloca o trilho aonde eu falei, você coloca a lente que eu mandei, ou você vai embora e não volta nunca mais. E o cara, beleza, vou fazer então. Ou seja, ele era uma pessoa fácil, sensível, né? Legal de trabalhar. Espirituosa. Bom, mas também, né, você vai querer falar, olha, não, faz a fotografia aqui diferente, Kubrick, eu tô achando que a minha ideia é um pouco melhor. Pois é, exatamente. Porra, meu, você não discute com o cara. Exatamente. Né? O fato é que naquela época, ninguém sabia, porque o Kubrick era ninguém, e o cara era um gabaritado e tal. Muito bem, esse filme não fez muito barulho, não fez muito dinheiro, mas o filme seguinte faria. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Glória Feita de Sangue, 1957, 92%. De aprovação no Rotten Tomatoes. Com Kirk Douglas. Kirk Douglas. Cara, esse filme é muito foda. Alguém assistiu? Além de mim? Sofia? Não. De que ano é o filme? 57. Tá aí respondido. Alguém aí assistiu, turminha? Ouvintes. Se não assistiram, assista, dá pra alugar. Cara, é claro, primeiro que não é um filme muito longo, então ele não é exatamente cansativo. Mas é um filme antigo, é um filme em preto e branco, que requer uma atenção, mas é um dos filmes antibelicistas mais fortes e mais fodões que eu já vi na minha vida. Assim, pungentes. Né? Pungentes. Ah, obrigado, é a palavra do momento. É, o Kirk Douglas, na época, já era um ator um pouquinho mais consagrado, né? Então ele já consegue um ator melhor para trabalhar com ele. E a história de uma infantaria do exército francês que estava numa trincheira, se passa na Primeira Guerra Mundial. E eles estavam numa situação de que eles sabiam que se eles atacassem, eles morreriam. Era uma missão suicida. E os caras, pra poupar a vida deles, fogem e não atacam. E aí são julgados como covardes pelo exército francês. E, enfim, não vou contar o final da história. Mas é um filme muito forte, muito tenso. E que denuncia a estupidez da guerra, né, cara? Um tema que o Kubrick voltaria a abordar no Nascido para Matar, né? Sim. Obrigado, Léo. Era pra falar do Nascido para Matar agora ou aguardo a sequência cronológica? Eu faria um paralelo com os Buchas. Sim. Não é verdade? Porque o cara tem que chegar na menina, é muito gata para ele, claramente é um toca, ou seu suicida, ele não chega e é zoado pelos amigos. Olha! Olha! Eu não entendi por que eu estou falando isso, porque eu trouxe para vocês o momento Jabá, o DVD dos Bush. Aê! Aê! Obrigado! Que beleza! Obrigado. Ele trouxe uma cópia para nós quatro. É. Exatamente. Isso aí. Isso. É porque faltou. A gente mandou fazer os DVDs legais que sairá no mercado. E provavelmente abriu junto com a segunda temporada dos Boosters. Então isso é o Mercha. É o Mercha, exatamente. Olha lá. É o Mercha dos Boosters, tá aqui para os amigos, sensacional. Você busca depois no site dos Boosters. Não, mas quando sair o DVD de verdade pra galera poder alugar, poder comprar, a gente fala aqui de novo. A gente fala com mais atenção. Né? É que eu fico esperando o podcast chegar no seu ápice, assim, e caixa. Mas enfim, vamos avante. Primeiro que assim, 57, o mundo ainda vivia aquela fase de... Primeiro, comecei na Guerra Fria ali, né? E uma fase de ressaca da Segunda Guerra Mundial, né? As coisas não eram tão fáceis quanto são hoje em dia. O filme ficou proibido na França por 20 anos, olha, cara. Olha aí. É, meu avô dizia que as coisas não eram fáceis naquela época. Você vê, né, amigo? Na Rússia ficou proibido quantos anos? Na Rússia eu não sei. Eu sei que na Espanha ficou até 86 proibido esse filme, cara. Jesus. Olha só. É sinistro, bicho. O Kirk Douglas, em 69, já falou que ele sabia que aquele filme seria um clássico, que ele não tinha que esperar 50 anos pra saber. E realmente... O filme é um clássico, recomendo demais. Quem mandou essa? O Kirk Douglas. E foi também na produção de Glória Feita de Sangue que ele conheceu Christian Kubrick, que faz uma cena onde ela canta para soldados, uma cena bastante tocante, aliás, e acabou se casando com Christiane, foi a mulher que acordou com o defunto. Que maravilha. Fale-nos um pouco mais sobre Christiane. Que, aliás, nem aparece com o nome de solteira dela, porque, obviamente, ela não se chamava Christiane Kubrick. Ah, não. Senão ela seria irmã dele. Né, seria, de certa forma, incesto. Mas isso é uma loucura, né? A relação entre atrizes, atores e diretores. Acontece bastante. Acontece muito. É verdade. Fale-nos um pouco sobre isso, Sofia. Ah, e produtoras e diretores também. A Nora, a Goulart e o Jorge. A vida é assim, meu filho. Você tem que se associar com quem vai te ajudar. Entendeu? Sofia, a visão realista sobre o Fellini e a Julieta Mancini. Você tem que dar pra receber, né? Veja bem. Baixo nível, né? Não fale assim. A garota está se abrindo, falando para nós. Você fica baixando o nível assim. Muito triste. Veja como te defendo, Sofia. Veja como te defendo. Falando em amor. Falando em amor de verdade. Falando em amor de verdade. Quem se apaixonou pelo Kubrick foi o Kirk Douglas, que era o ator principal do seu filme, que o convidou para dirigir o seu próximo filme, que é o próximo filme da nossa lista. Em 1960, com 95% de aprovação do Rotten Tomatoes, estrearia Spartacus. This is Spartacus. Estamos bem? Eu soltei essa no elevador e agora eu tô ouvindo. Spartacus tem aquela cena do navio da... Nau que tem, né? Nau. Os caras remando. É, os caras remando, que tem uma alusão muito forte no Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que tem os Umpa Lumpa remando. Olha, é verdade. Olha. É verdade. O fato, cara, primeiro que assim, o Kubrick, quando ele começou a filmar Spartacus, ele tinha 30 anos de idade, né? Ou 29 anos. Ele era bastante novo, assim, e tá trabalhando com um elenco que tinha... Peter Ustinov, que era um ator na época bastante famoso, Até ganhou o Oscar por esse papel, o Oscar ator coadjuvante. O único Oscar que um ator ganhou trabalhando com Kubrick foi esse, do Peter Ustinov. Charles Laughton, Laurence Olivier, o grande Laurence Olivier, ator shakespeariano, todo mundo deveria conhecer. E Kirk Douglas, vivendo o Spartacus. Qual que é a história do Spartacus, Léo? Bom, a história é de um escravo, gladiador, que resolve começar uma rebelião contra Roma. Ah, sim, obviamente, né? O filme se passa em Roma, acho que mais ou menos no ano 500. Eu não lembro dele falar isso, mas pelo período histórico, acho que é um pouco isso, assim. Acho que 400 depois de Cristo, algo próximo já da queda de Roma. E aí ele começa uma rebelião onde ele vai arraigando mais e mais escravos, libertando os caras e fazendo tipo uma coluna de escravos pra lutar contra Roma. Nós podemos dar spoilers de filmes de 50 anos atrás? Ah, acho que sim, né, mano? Bom, até um spoiler daí, de fato histórico, né? Mas vamos contar, assim, o final do filme, né? Mas... É, mas enfim, é isso que ele faz. Pra quem não sabe, quem não estudou história ou não lembra disso, Roma caiu por causa disso, né? Caiu. Sim, Roma foi... Roma caiu? Roma, pera, Roma caiu? Roma caiu? Tipo assim, vou ligar pra ele agora. Tá tudo bem contigo, Roma? Tá tudo legal? Eu lembro quando a Zélia caiu, eu era criança, na minha imagem ela tinha caído realmente. Mas enfim, o Spartacus é quem começa esse movimento de escravos se libertarem e lutarem contra o exército, enfim, esse movimento. Ele monta um exército, né, o Spartacus? Monta. Ele vai pegando espólio, né, dos exércitos de Roma que ele enfrenta, então vai se armando com todos os escudos, lanças, espadas, etc, que vão sobrando, etc. É um movimento que durou bastante até Gladiador, né? Como assim até Gladiador? Na história que você contou. Não, eu imagino que Spartacus, historicamente, se passa depois do Gladiador. Não, que seja, mas na ideia do filme... É parecido com o Gladiador. É, exatamente. Então, ele é um filme bem datado, assim, ele tem muito cenário que você percebe que é uma pintura, sabe, tipo, ele tem um metro de profundidade e e uma pintura atrás. Não, assim, cara, mas tá lá. É injusto, é um filme de 60 e não datado, tá ligado? Não, tudo bem. Tudo bem, calma. Só tô avisando pra quem quer se aventurar nisso. É um filme bom. Longo. Ele tem aquelas coisas, tipo, intermissions. Ele tem um começo muito longo, tipo, uns 5 minutos só de música com a tela preta. Fast forward aí. Aí no meio do filme ele tem mais um intervalo, que é realmente pra você ir no banheiro e tal, dá tempo, tranquilo. Até foi número 2. É um filme realmente com umas cenas longas e tal. Pros dias de hoje, ele é uma coisa meio difícil de digerir. Mas, é exatamente isso. Eu acho que tem que entender que não é um filme contemporâneo, sacou? É um filme de 1950, 60. Eu acho que a linguagem é muito diferente, entendeu? Se você vai ver, sei lá, qualquer dos filmes que a gente vai falar no futuro de heróis, esses filmes de heróis, sabe? Não tem nada a ver, assim, com os filmes de hoje em dia. Spartacus é um outro tipo de filme, entendeu? Outro tipo de fotografia, um outro tipo de equipamento disponível na época. Acho que é outra história. É um filme excelente, assim, eu acho que até de todos os filmes que a gente vai falar aqui, nenhum você vai colocar e vai se arrepender de ver. Por mais que você não goste do filme, é uma lição de cinema. Qualquer filme do Kubrick é uma lição de cinema. Eu acho que, assim, é uma questão de você saber tirar desses filmes também o que é importante, né? Eu acho que é a linguagem que é mais importante, né? É exatamente a fotografia que o Kubrick faz, a iluminação, a direção desse filme é muito boa. As cores, a direção de atores que o cara faz, eu acho que tudo isso, e que é muito diferente dos dias de hoje, sabe? Exatamente. E que não significa que seja ruim, muito pelo contrário. Foi daí que hoje em dia, né, que os filmes de hoje em dia tiraram inspiração, não, né? Spartacus, exatamente. O Bob falou agora há pouco do Gladiador. O Gladiador jamais teria existido. Exatamente. Ou Fantástica Fábrica de Chocolate jamais teria colocado o Zumpa Lumpa pra remar. É. Eu acho que essa cena vem de Ben-Hur, mas... muito legal também, Ben-Hur, é muito bom. Eu falo dele ser datado porque eu assisti recentemente o Lolita e o Spartacus. Lolita você até pulou, né? Foi antes de você começar a considerar. Lolita é preto e branco, ainda é mais velho do que ele, né? Não. Ele é depois de... Ele é IPB por restrições orçamentárias. Ah, tá. Porque ele é menos... Strange Love também, que é IPB. Ele é um pouco menos datado do que o Ben-Hur. Já é o nosso próximo? Ben-Hur, não. Lolita é o nosso próximo. Lolita. Spartacus. Eu só queria dizer a importância do Spartacus na carreira do Kubrick, assim. Porque primeiro que ele é o filme da carreira dele, é o que tem menos a mão dele, assim. Tem menos as características ele, do filme. Ele não foi esse que ele chegou pra dirigir no final? Exatamente. O filme tava meio que quase pronto. Isso aqui é do Mann. É, Anthony Mann, era o diretor. Mann. E aí o que acontece? O Anthony Mann tava tendo problemas com o Kirk Douglas, o Kirk Douglas não tava gostando do trabalho do Anthony Mann, e ele havia tido uma boa experiência com o Kubrick em Hora Feita de Sangue, e falou, Kubrick, vem cá assumir. E ele refez tudo, assim, de roteiro, só que, na verdade, cara, quem opinava no filme era o Kirk Douglas, porque que ele era o produtor do filme. Essa que é a bosta, isso e aí, isso que fode, sabe? Você tem... O cara que é o Spartacus, aquele de tudo, é o protagonista, é o que dá a cara, é o produtor do filme. Aí fudeu. Aí fudeu. Por isso que eles brigaram, né, bicho? Exatamente. Óbvio, né? E aí, cara, foi uma experiência que o Kubrick ficou traumatizado, assim. Daí em diante, ele sai de Hollywood, vai morar, ou sai de Nova York, mas sai dos Estados Unidos, vai morar na Inglaterra e fazer os filmes do jeito que ele queria e financiando do jeito que ele queria. Quer dizer, ele não devia mais nada pra ninguém, assim. Ele tinha os estúdios pra distribuir, né? É, e é legal, eu vi uma... Eu tenho um livro do Kubrick muito bacana, assim, e tem uma entrevista que ele fala dessa mudança pra Londres, e ele fala, assim, que não existe nada de conceitual nessa mudança pra Londres, que nem, por exemplo... Inglaterra, eu fui pra Londres. Ah, ele fala Londres. É? Londres fala Londres. Liga pra Roma, Roma resolve. Roma aí, Roma bate o martelo. Nessa época que ele mandou foi primeiro pra Londres. É, deve ser, eu não sei. Ou se pelo menos eles filmavam de fato em Londres, eu não sei. E ele fala que não tem nada de conceitual nessa mudança. E é totalmente uma questão assim. Ele falou: meu, não dá pra você filmar tudo que você quer em Nova York, entendeu? Não tem nem espaço pra isso, ou você vai pra LA filmar, e eu prefiro vir pra Londres. Tipo, não tem uma coisa meio Woody Allen que mudou pra lá e fez filmes diferentes, né? Assim, é, não, nada disso. É. Ele queria, na realidade, se afastar daquela indústria, sabe? Ele ficou realmente traumatizado, assim. E a gente tava falando aquela hora do quanto que ele gostava de fotografia, ele teve problemas sérios também nesse filme, porque o Russell Melty, que era Matty, ele era o fotógrafo do filme, né? O diretor de fotografia do filme. E o cara ia lá, arrumava as coisas como ele queria, e o Kubrick ia lá e mudava, tá ligado? E aí o cara ia lá e arrumava, o Kubrick ia lá e mudava. E o cara uma hora falou, vai se fuder, não aguento mais isso, e pulou fora. Só que os nomes o nome do cara continuou nos créditos do filme. Então quando o filme foi indicado pro Oscar de fotografia, e ganhou o Oscar de fotografia, quem ganhou o Oscar foi esse cara, entendeu? E que não trabalhou no filme, a fotografia do filme não é dele, é do Kubrick, só que... O cara tá acreditado como isso. Quer dizer, foram vários problemas que realmente cansaram a paciência do nosso querido Kubrick, fazendo com que ele mudasse pra Inglaterra e fizesse lá os seus próprios filmes como o próximo da nossa lista. Lolita, 1962, 97% de aprovação entre os críticos. Eu posso ser muito polêmico agora? Pode. Nelson Rodrigues escrevia melhor. Nossa. Mas... Rodrigues escrevia outra coisa, né? Mas isso foi só pra causar polêmica, na verdade, não. Só que assim, há muita semelhança entre aqueles filmes que você vê de pornô chanchada, ou melhor, muita semelhança não, né? Inspiração. Ah, bom. Em Lolita. Cara, é um filme... Porra, inspiração! Enfim, é um filme... Você não vai ver tantos peitinhos quanto na... Né, no, tem peitinhos no filme? Até porque não desenvolveu não. Ainda. Não, pelo contrário, cara. Não, mas a atriz que faz a Lolita... Sabe como que o Kubrick... Isso, palavras dele. Como que ele escolheu a menina? Ele escolheu que tinha os peitos maiores. Pô! É verdade, deu respeito, deu respeito. Ué, ela é menor de idade ou não? Ela tem 14... Não, a atriz? É, não a sei, atriz. Não sei. Atriz. Na trama, ela tem 14 anos. No livro do Vladimir Nabokov. Ela tinha 12 anos, né? E já deu uma suavizada aí, já com medo das polêmicas que poderia surgir. Então, que mas, assim... É que era uma época muito pura, né? Mas ninguém come a Lolita. Então... Tipo, tudo bem. Ah, cara, começo dos anos 60, repressão, né? Total, bicho. A galera tá polvorosa nas mentes. Não, começo dos anos 60 não, é que ela tem, assim, um... A cena mais sensual dela é a capa do... Do pôster. É, do pôster. Que é a pirulita. Que é ela. Não, é ela com. Pelo menos da locadora que eu peguei, era ela de biquíni, assim. Que era uma coleção. É. Aquele óculos de coração que tem a capa famosa. Uhum. É, o pôster do. No filme não existe óculos de coração. Ela não usa óculos de coração. Ela usa óculos de gatinho. É. Mas a capa, pelo menos que eu peguei, que era ela de biquíni, assim, tá. Que é a primeira vez que ela aparece, aquela é a cena mais provocante. Só que o contexto da coisa é extremamente erótico, entendeu? É uma coisa que você pode ficar com uma paldurecência sem ver nenhum mamilo. Mas é isso que é o verdadeiro filme erótico, né? Exatamente. E sensual, exatamente. Sim. Isso. É, não é a vulgaridade. É, isso que é o mais bonito do Lolita, né? É a sensualidade. Né? É a sensualidade que ele cria em torno da Lolita, em torno daquela relação que o. Ai, esqueci o nome dele. Como é que ele chama? Hubert, né? Que ele cria com a Lolita, Hubert. Sabe? E todo o desprezo que ele tem. Outros, né, cara? Todo o desprezo que ele tem pela mãe. Não é desprezo, né? Mas todo. Meu, foda-se a mãe dela, né? Ele cria com a mãe dela, tipo, foda-se a só mãe dela. Só pra poder dela. Ficar perto da menina. Só né? pra poder ficar. E tudo isso é tipo, é quase é uma obsessão sexual, que aliás o Kubrick trabalha muito, né, nos filmes dele, essa obsessão sexual, e que é muito mais forte do que qualquer filme pornô que você veja, entendeu? Aliás, isso é mais louco, cara. Se fosse um pornô, ia ser um gangbang absurdo, porque a cidade inteira quer comer a Lolita. Olha só, eu não ia sei o que é Lolita... gangbang. Não, Bruno, não tem. Não venha com essa. Juro que não, não, não, eu não acredito. Não, eu imaginei. Não. É simples, gangue. Bang. É. Acabou. Gangbang. Let's go to gangbang. Lolita dá para 500. É, seria isso, entendeu? Mas esse, eu achei que esse filme tem uma sutileza, uma delicadeza que é, assim, é excepcional nesse filme. É perfeito. Não, assim, ele tem uns planos sequências, por exemplo, ele tem umas cenas assim de 15 minutos... E, cara, diálogos, assim, de 3, 4 personagens, entra um, sai outro, etc. E a câmera se movimenta pela casa, acompanha os caras. São impressionantes, assim. Eu não sei, eu imagino até que o... E veja bem, anos 60, não é? É, então, eu acho até que os diálogos ali não são decorados. Não tem como, sabe, você decorar tanto diálogo e falar com tanta naturalidade quanto, por exemplo, a mãe da Lolita cantando o cara, sabe? É uma coisa... O que é importante dizer é o seguinte, ó. Para muitos críticos, o Lolita é o primeiro filme que realmente o Kubrick é o Kubrick, entendeu? Que é o que mostra as características que vão estar presentes na obra dele ao longo de toda a carreira dele, assim. Então tem esse lance de ser um trio, isso é uma coisa que percorre todos os filmes dele, de 3 personagens fortes que se relacionam. Então você tem a mãe, porque a história do filme é a seguinte: o cara é um professor, o Hubert, que vai morar na Inglaterra para dar aula e se hospeda na casa de uma família onde mora a mãe e a menina, certo, Léo? Sim. Ele teoricamente se casa com a mãe, quer dizer, ele se casa com a mãe, mas porque na verdade ele tá afim de pegar a menina. Então, ele não se casa formalmente com a mãe. Isso. Tipo, e se junta com a mãe. Pra poder. Assim, tem um momento em que a Lolita vai ser mandada pro internato. E o cara já tá morando há um tempo lá e a mãe se jogando em cima do cara, assim. E aí quando ele vê que a Lolita tá indo embora, ele assume o papel do pai e fala: não, a Lolita não vai embora. A gente vai deixar ela num colégio aqui, não sei o quê, eu vou ajudar na educação dela e tal. E aí ele passa a chamar a mulher de esposa e pronto. Mas tudo que ele faz é em função da Lolita. Em momento nem. Tipo, ele caga pra mãe. Ele caga de costas, assim, forte pra mãe. E tem, assim, é mais um filme baseado em um livro, né? O Kubrick, a vida inteira dele, ele basicamente só adaptou livros, né, cara? Se não me engano, todos os filmes dele vieram de livros, assim, né? Ou de contos, ou vieram de textos escritos, assim. Acho que todos, a gente vai aos poucos lembrando, mas se eu lembrar de algum que não foi, eu falo durante o podcast. Mas se não me engano, todos os filmes dele estão baseados em livros. No caso do Vladimir Nabokov, que escreveu o livro e escreveu também o roteiro do filme, junto com o Kubrick, assim. E o roteiro é levemente diferente do que é o livro, assim. Eu li o livro, eu não vi o filme. Quer dizer, eu vi o filme, mas eu era muito moleque quando eu era um moleque que achava que tinha que ficar vendo clássicos. Mas eu nem lembro direito. Uh-huh. É. Eu fui assim. Clássico. Lolita. Aí sim, aí eu vou lá no Lolita. Eu era um cara, um moleque precoce. Mas você viu esse Lolita ou viu outro? Não, eu vi esse. É, porque tem uma versão mais nova. Do Adrian Lyne, né? É, minha esposa assistiu os dois e ela tinha assistido essa versão mais nova antes da clássica do Kubrick. E ela me falou que era igual, assim. Muitos takes de câmera. É um esquema psicose. É, exatamente. Foi uma refilmagem mesmo. E eu não sei, eu acho que Nelson Rodrigues, se fizesse, ia ficar um pouquinho diferente. Ia ser, em alguns aspectos, mais interessante. O que eu achei engraçado é que eles pegaram um ator, o Jeremy Irons. É, no... Na refilmagem. É, muito parecido com o do primeiro, né? Com o Lolita do Kubrick. Eu achei muito parecido, pelo menos. É. Bem... Só combatendo uma injustiça, é uma sacanagem que o Nelson Rodrigues se inspira direto no Lolita para vários arquétipos que ele faz. Sim, né? Sim. É uma sacanagem fazer isso também. Várias peças é a mesma relação. Mas, cara, eu queria ver... Sabe, ou o Tinto Brass. Não, mas ele fez, cara. Ele fez a carreira inteira disso, basicamente. É, não, ia ser o Lolita, só que o cara é vascaíno, vai no Maracanã aos domingos, mora no Catete, tem uma amante no subúrbio e a menina já deu na terceira cena. É, mas basicamente é a mesma coisa. Ele também lida, Lolita, com o tema da desintegração moral de um homem, né, cara? Isso acontece ao longo do filme e acontece ao longo da carreira dele com... Em quase todos os filmes, assim, né, cara? Pessoas, a desumanização das pessoas é um tema que o Kubrick se interessava bastante. E voltando ao Nabokov, ele ficou puto com o Kubrick, porque ele fez o trampo de escrever o roteiro de novo e o Kubrick na hora mudou tudo. Foda-se, tô cagando com o Nabokov e tal. Sendo que o Nabokov é um cara... Na época, o Lolita ajudou a limpar um pouco a barra do autor do livro, porque o Lolita, em vários países... Não foi publicado, assim. Ele foi publicado na França, primeiro, como literatura tipo Sabrina, assim, sabe? E depois o filme que reaqueceu o interesse pela história. A Igreja Católica, obviamente, como sempre, arrancou os cabelos com a história do filme, tanto que o estúdio adiou em 6 meses o lançamento do filme. E não tem poder... nada demais, cara. Ah, então, pois é. E tem uma cena que tá o Hubert com a mãe da Lolita na cama e ao fundo uma foto dela. Essa cena, no original, eles estariam transando e ao fundo a foto dela sugerindo que o Hubert estaria transando com a mãe pensando na menina. É, mas isso fica muito claro. É, muito porque eles estão de roupa na versão final, né? É. Na verdade, eles tiraram o sexo dessa história. Mas fica claro, assim, que ele tá deitado com ela, olhando pra foto, tipo, e fantasiando ali. É, né? É. Bem, e Lolita inaugurou, ou pelo menos foi o filme que fez com que Kubrick se encontrasse com Peter Sellers, um dos grandes gênios. Peter Sellers, inclusive, faz um... Ele é o vilão da trama, né? Ele é o cara que persegue os dois. Clarence, então, ele é... Quint. Como é isso? Quint. Clarence Quint. É. Ele é mais um que quer dar pra Lolita... Quer comer a Lolita desesperadamente. Ele é um depravadão, mano. Ele vai além, né? A Lolita 2, é o cara que quer dar. Mas então... Como é a sequência? Como é a sequência? Ah, põe o pinto de borracha na Lolita e pete branco. Não, mas na verdade, a Lolita, ela passa uma aura que todo mundo quer comer ela. Ele é só mais um que quer comer ela. E ele se passa por policial, se passa por psicólogo. Ele é um cara que fica atormentando o Hubert pra ver se consegue uma brecha pra ele sim deflorar a Lolita. Deflorar é a palavra deste podcast. Exatamente, do cagando de costas para o deflorar. É, como a vida muda, né? Agora vamos pro próximo filme pra gente chegar no filme que eu já vi. Vamos então, já que a gente falou de Peter Sellers. É, como eu disse, eles conheceram aí, mas a parceria de verdade renderia um fruto muito foda em 64 com o nosso próximo filme. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. 1964, um filme que tem 100% de aprovação. Olha, tem ninguém que fala mal desse filme, eu não conheço ninguém que não goste. Esse filme é qual que é? Doutor Fantástico. Eu vou falar que eu não gosto só pra ter uma pessoa, mas eu... Não, mas aí você tá no Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Exatamente. Ah, não é o caso, cara. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Em resumo? Como eu parei de me preocupar e amar a bomba. Cara, é o... Uma das poucas comédias. O Lolita tem alguns momentos engraçadinhos. A história de Alexandre Frota. Né? É. Cara, a história do maior bomba. Trapézio. Definitivo. Obrigado, Barra. Mais uma vez, baseado num livro do cara chamado Peter George, o livro chama Red Alert. O Kubrick chamou o Peter George pra ajudar a escrever o roteiro também, e obviamente depois fudeu com tudo, porque o livro... ele chama os caras e fala, eu não vou te ouvir. É. Foda-se. Não, fica aqui do lado, mas eu vou fazer o meu jeito. Eu acho, cara, porque tipo, fala, pô, o autor do livro, traz o autor, né, mano? É. O fato é que o livro era um livro sério, se passava na Guerra Fria, a gente tá vivendo aqui, 64, o período da Guerra Fria, sobre a ameaça nuclear. Acontece que o Kubrick começou a escrever o roteiro do filme e falava, velho, isso aqui é engraçado, na verdade, tá ligado? Eu não consigo fazer tirar alguma coisa séria daqui. O que eu vi uma frase dele, ele falou assim, meu, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar isso na tela, as pessoas vão rir, cara. É, pois é. E é exatamente isso que acontece, né? Não, ele coitado faz o filme... do cara, né, que escreveu ali, tava do lado e ouvindo isso. Sabe? É. Eles estão achando graça do meu livro, é uma tragédia. E aí o Kubrick faz a única comédia de sua carreira, realmente uma comédia, apesar de tratar de um tema sério e gerar discussões sérias, né? Porque é um filme que trata justamente da imbecilidade da guerra, né? Do quanto as coisas são comandadas por idiotas sentados na sala de guerra. Tem até a cena mais clássica do filme, mais famosa, o diálogo mais famoso do filme, quando dois personagens estão brigando na sala de guerra e o Peter Sellers, enquanto presidente dos Estados Unidos, fala: parem com isso, vocês não podem brigar na sala de guerra. O que é gênio, né, cara? O Peter Sellers faz três papéis nesse filme. Ele ia fazer quatro, mas o quarto ele não conseguiu muito se enquadrar. A história do filme, Outro Fantástico, é a seguinte. Vivemos Guerra Fria, né? O mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, um general americano, um cara que estava numa base americana, simplesmente pira. Segundo ele, porque precisamos controlar a segurança nacional, o orgulho da nossa nação e os fluidos corporais. Que não faz o menor sentido, né, mano? E aí ele manda colocar em ação o Plano R, que consiste em explodir uma bomba atômica na União Soviética, basicamente. Só que o Plano R é um plano, tipo, de emergência, onde cortam-se as comunicações e um cara que não é o presidente pode tomar essa decisão de jogar uma bomba atômica em algum lugar. Então você tem vários aviões em direção à União Soviética para bombardear o país com bombas atômicas. Se ninguém conseguir falar com esses caras, o cara que conseguiria falar com os aviões está amotinado num quartel. E, enquanto isso, tem a sala de guerra e os caras discutindo como é que a gente vai fazer e tal. Então o filme se desenrola a partir daí, de tentar segurar as bombas atômicas de chegar à União Soviética e começar a Guerra Mundial que vai acabar com o planeta, né, naquela altura do campeonato. Tem algumas cenas nesse filme que eu acho brilhantes, e várias delas pela qualidade do Peter Sellers, que pôde improvisar muito. O Kubrick tinha sérios problemas com atores, né, ele viu ter discussões com atores, e com o Peter Sellers ele se deu muito bem, assim, dizem que ele ria muito no estúdio, nas também filmagens. Peter do set. Sellers, é, então, tá uns grandes gênios do humor, assim, da história. Você não vai rir, né, E aí é a cena que ele vai ligar pro presidente russo pra dizer que tinha um avião a caminho, uma bomba atômica a caminho da Rússia, da União Soviética, né? O presidente da União Soviética, o Dmitry. Aí ele liga cheio de dedos, assim, tipo, ô, Dmitry, tudo bem? Como é que você tá? Pô, que legal, não, tô tudo bem aqui. Então, lembra que a gente tinha dito que a gente poderia ter algum problema com a bomba? Aí do outro lado, o cara, que bomba? A bomba. Então, é que um general nosso, ele ficou meio maluco da cabeça e tal, e mandou uns aviões aí pra bombardear o seu país. Aí o cara fica maluco do outro lado. E o Peter Sellers faz uma coisa com uma trivialidade, assim, né? E o presidente americano ligando o presidente russo com um cagaço, assim, saca? Do que pode acontecer. E enfim, são milhares de cenas muito boas, é uma comédia anárquica, fez muito sucesso na época, assim, porque agradou tanto aos moleques, aos jovens que gostaram do humor da coisa, e aos mais velhos e mais cabeçudos por ser um conteúdo, um filme muito subversivo, de verdade, assim. Porque ele é quase irônico, né? Assim, ele é muito irônico, e, né, cara? E sarcástico, enfim. Ele começa o filme com dois aviões, uma música clássica romântica ao fundo, e um avião, sabe quando um avião vai abastecer o outro no ar? Uhum. Que vai tipo um o que cano eu acho que gigante. Nessa época não deveria acontecer. Acontecia. Já tinha? São dois B-52. Não, acontecia, claro que sim. Tá, bom, ok. E aí tá um avião, é como se fosse um avião copulando o outro avião. numa cena romântica, e aparece devagarzinho a mangueira entrando no outro avião. E aí ali você já ganha, acho que é o Woody Allen mesmo que fala que logo no começo você já vê aquilo e fala, mano, pra onde que esse filme vai me levar, assim, que ninguém esperava que o Kubrick fizesse realmente uma comédia, assim, e é o que o filme é. Enfim, é um filmaço, muito recomendado. E cheio, eu não vou ficar aqui falando todas as piadinhas que eu gostei, que eu notei aqui no meu roteiro. Enfim, e o filme tem o fim, é um spoiler, mas foda-se, o filme tem o fim do mundo mais poético de todos, né, com bombas atômicas explodindo ao som de We'll Meet Again, a música que você tá ouvindo aí, uma versão da Vera Lynn, é como se fosse uma música otimista, que as pessoas cantavam, as famílias cantavam, quando os soldados estavam indo em direção à guerra, na Segunda Guerra Mundial, e que no filme é usada num tom totalmente irônico, né, cara? Porque não, você não vai encontrar de novo as pessoas, mano. O mundo acabou. E tem a cena que ficou um clássico, que é o cara em cima da bomba. Exatamente, o cowboy, né? Esse cara que fica em cima da bomba, que é o piloto do avião que solta a bomba, ia ser feito pelo Peter Sellers também. Mas o Peter Sellers não deu conta de fazer o sotaque do Texas. Que eu achei até bom, na verdade, de ser outra pessoa, porque o ator também é muito bom. Pra mim, pessoalmente, O Doutor Fantástico é o filme que eu mais gosto do Kubrick, então recomendo muito que vocês assistam e compartilhem comigo essa alegria de assistir Doutor Fantástico, que é maravilhoso. Eu tenho um certo pé atrás, assim, depois de Ed Murphy, de assistir algum filme que, tipo, o cara faz vários papéis, assim, mas então, eu quer dizer que fazer. Você falou... Depois de Ed Murphy, que fez isso nos anos 90, 30 anos depois, tem trauma, entendi. Faz sentido, exatamente. Mas é um pouco de trauma. Entendi. Pois bem, depois de um filme que era, apesar de ser bastante denso, né, ele tem um tema bastante denso, é um filme divertidíssimo, tem 95 minutos, você assiste rapidinho, é divertido, é engraçado, não sei o quê. Mais rápido que esse podcast, olha só. Mais rápido que esse podcast, sem dúvida nenhuma. Estamos com 85 minutos. Ele faria o seu filme mais impenetrável, cabeçudo e complicado de se ver. Uma Odisseia no Espaço. Ah, cara, isso 96%, 96% do Rotten Tomatoes de aprovação. Ah, mas velho, filme de 68. Isso é muito querendo ser intelectual, sabe? Não, falar não, que não, entendeu não, em 2001. Não, deixa de ser chiita, né? Deixa de ser chiita, né? Deixa de ser chiita. É, o que é assim, 2001 é um filme controverso entre a nossa equipe. E entre muita gente também. E ele é cansativo também. Inegavelmente, é um filme cansativo e chato. Mas eu acho que é proposital. Exatamente. E isso que é brilhante, cara, comprar esse barulho. O Kubrick falou uma coisa, que eu li isso e eu falei, cara, eu preciso rever 2001. Ele falou o seguinte, imagina se na Mona Lisa, o Da Vinci, no canto do quadro, tivesse colocado a seguinte frase. Ela está com um sorriso misterioso porque ela tinha uma paixão secreta. Perderia totalmente a graça, porque justamente a graça da Mona Lisa é isso, tá ligado? É o mistério que envolve a Mona Lisa. Se o Kubrick explicasse demais 2001, se fosse muito clara a mensagem, o filme perderia o valor artístico da obra, assim. Isso é um argumento pra qualquer tipo de arte, né? Olha, é uma bosta. Ah, você não entendeu. E eu não vou explicar. Não, mas pera lá, né? Mas peraí. Mas peraí, você pega 2001... Não, mas você pega 2001, Odisseia no Espaço, e disseca ele. Disseca ele. Pega todos os seus fragmentos e pensa no que eles significam, em como ele foi filmado. Não tem nada que seja gratuito ali, cara. Não tem nada que seja gratuito. Então não é que você pode fazer qualquer coisa e falar que é uma... Ah, licença poética. Ah, mas o assim... O cara fez tudo isso muito pensado, muito, bicho. Um final. Exatamente. Cada frame do filme mas, é pensado. Mas, cara, um final com meia hora de luzinhas passando, correndo... Desculpa, mas não é uma coisa que eu acho que tem uma justificativa artística tão forte. Assim, mas na questão de justificativa artística, exatamente... Eu acho que é exatamente essa questão do futuro que tá pela nossa frente, sabe? O futuro que o cara viu em quando? 70 aí? 68. 68, bicho. 68? 68, o homem bicho. Chegou, não tinha pisado pelo na amor de Deus, cara. Não, como é que isso não é ser visionário? Como é que isso não é ser genial? Tanto que depois, de 2001, o Kubrick foi chamado pela NASA pra simular o pouso do homem na Lua. Exatamente. Mas eu acho que tem uma justificativa... Não só simulou, Filmou direitinho. Né? Foi... É. Mas eu acho que tem uma justificativa artística sim, cara. Porque assim, a grande moral do Kubrick pra mim é levar a experiência sensorial do cinema até o limite, sacou? Essa coisa que essa grande punheta, que às vezes é no iluminado, você tem cada parede pintada, a parada infinitamente bem iluminada, né? No, de olhos bem fechados, a coisa da trilha sonora, essa coisa, é pra te dar a sensação da vida no espaço. Eu também, eu confesso, quando eu vi aqueles satélitezinhos rodando, depois do terceiro, eu meti no fast forward. Lógico. Mas, cara, não, eu fiz isso, porque, assim, a gente é dessa geração que não espera, mas beleza. Eu entendi o que o cara quis dizer. Como é que é a merda da vida no espaço? É então, chato pra caralho. Mas aí você entendeu o fast forward. Não, mas tá desculpa. Entendido. Não, mas não deixa de ser. Não precisa o filme ter não. Quatro mas horas. Mas essa é a questão, mas é que tá, cara. Mas isso é um pensamento, desculpa, Léo. Esse é um pensamento, esse é um pensamento muito, chita, muito, muito, muito assim, cara. Muito pequeno, desculpa. Não, é geração de estúpido. Mas é isso, cara. Mas se fosse James Cameron com tudo 3D. Não, então, seria do caralho. Não. Veja bem. A sensação, quando o James Cameron faz o negócio em 3D, é pra que você tenha a sensação que você está dentro da tela, que o negócio está interagindo com você. Sim. Por isso a maldita terceira dimensão. O Kubrick, quando fez aquilo, na velocidade que fez, ele impôs um ritmo que ele vai ter uma reação emocional. Você vai ter uma reação emocional ao ver a obra dele, que é a que ele quer. Ele quer ver você cansado. Ele quer ver você cansado. Ele quer ver você revoltado. E ele quer você refletindo, não, sobre como você consome seu tempo. Não, eu queria ouvir só isso que eu ouvi do Léo. Se fosse no 3D, ia ser sensacional, é isso. É. Não, beleza. É isso que eu dizer. Não, eu entendo. Mas não mas, por exemplo, quando a gente, daqui a 20 anos, quando a gente for ver esse filme de novo... É porque o Léo gosta de um tipo de filme que é exatamente o que não é o que é 2001 no Oceano Espaço. É um filme mais rápido, é um filme, provavelmente, por isso que você gostou tanto de Avatar. Não é essa sensação que você gosta de ter quando você vai ao cinema. É outro tipo. Exatamente. E tudo bem, é só uma questão de diferença. Lembrando que Avatar, por exemplo, é uma bosta. Como história, é uma bosta. Mas veja bem, não, sério, a história do 2001 em si é 20 vezes melhor que a do Avatar. Mas 20 claro, vezes. É, não, sim. Sem 30 dúvida. Vezes. É. Sacou? A real, cara, o 2001 é um filme difícil. É difícil, eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo aqui e nunca viu, vai pegar pra ver e vai querer matar a gente. Não. Faz o seguinte, assiste a cena do macaco, fast forward. Não, quem assistiu a cena do macaco no colégio? Não, gente, pode falar uma coisa. Não, eu sou contra, eu sou extremamente contra, cara. Vê o filme, cara, e aprende a ser menos ansioso, gente. Pelo amor de Deus. Você vai gastar o quê? Uma hora de filme? Ah, perdi uma hora. Porra, vai se fuder, gente. Pelo amor de Deus. Você fica assim a gastar uma hora vendo o quê? Porcaria na internet? Você já uma hora ouvindo o podcast? Moleque, que você não deu a piada, porra. Mas é verdade, cara. As pessoas têm que aprender a ser menos ansiosas. Ah, que é tudo agora. Tem que ser agora, tem que ser rápido, tem que ser agora. Senão, não é. Calma, anos 2000, relaxa, cara. 2001 é isso, entendeu? Não, mas agora também sem zoeira. Se você gosta minimamente de ficção científica, você tem que assistir esse filme, porque esse filme é a mãe de todas as ficções científicas que vem depois. Ganhou o Oscar de ficção científica, de efeitos especiais. O único Oscar já ganhou por Kubrick na história. Exato. A trama é a definidora para todos os filmes de ficção científica que vem depois. Agora, o que eu acho que é importante a gente salientar é o seguinte. O 2001 não é porque a gente hoje vive em tempos muito acelerados e que a gente não consegue... Desde aquela época, desde 68, quando foi lançado, ninguém entendeu porra nenhuma. Então ele já era lento pra aquela época, já era. Porque aí você vê que não é uma questão de um filme que envelheceu e ficou lento hoje em dia. Ele foi feito com esse propósito, realmente. Mas ele ficou mais lento hoje em dia. Talvez, mas... Sim. É, quando o filme foi exibido... Mas vou falar uma coisa. A cena do cara com o computador é uma das cenas mais geniais, cara. Sim. E se ela não fosse lenta, ela não seria tão genial. É. Quando o filme foi... A primeira vez que Kubrick mostrou o filme, uma sessão para exibidores e algumas pessoas da indústria, 241 pessoas saíram da sala no meio da sessão. Quase metade da sala. Uma delas foi o Rock Hudson, sabe o ator? Sim. E ele saiu da sala e falou pro repórter: alguém pode me dizer que porra é essa? Então, agora sabe o que eu acho estranho? É ele ter 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. Entendeu? Isso realmente. Porque é arte, galera. Não, depois isso... o filme se torna cult, a galera começa. não entender o filme depois, mas não gostou, tá todo mundo falando, você vai assistir, é simples. É. Então, ok, você vai assistir, mas eu vejo muito, em não só em cinema, mas em todo tipo de arte, as pessoas que falam que isso entendeu, eu concordo com o Léo. Só porque todo mundo está falando que é inteligente, isso beleza. Agora, só não acho que seja o caso específico do 2001. Só que eu acho que você dá uma chance, tipo, vai falar daqui a pouco, que nem o Iluminado. Eu odiava, eu ainda odeio, mas depois que a gente conversou na semana passada, eu e a Sofia, que ela falou, eu fui assistir de novo e, ok, foi bem melhor eu assistir. Aê, mas... Ai, gente, conceito, que orgulho! Mas a história, depois eu ainda vou falar bem mais. O Iluminado, cara, é um dos que eu mais gosto. Ele já faz, não, já mas já só quero dar esse exemplo, que, tipo, a partir do momento que a galera começa a falar... Ninguém gostou, ninguém entendeu aquele filme. Aí você vai ver, depois que começam a falar bem do filme, você vai assistir com uma outra cabeça, talvez. Entendeu? Então, cara, eu não sei. Eu assisti faz algum tempo, não faz muito tempo, mas sei lá, 10 anos. Puta, como eu tô velho, né? 10 anos não é muito tempo, mas... Ok. eu assisti já em DVD, né? Já existia DVD. E cara, não me desceu, assim. Eu assisti ele faz uns 6 meses, eu acho, a última vez. Eu tinha visto só de moleque também. E, cara, é um filme difícil, é um filme que, sim, né, é extenuante, é. Eu vi no colégio, cara, eu ia me matar. Ele é assado, cara. É que colégio? Eu ia me matar. Eu acho que ele é um bom filme, é você ver com alguém, entendeu? Quem é a parte que tá conhecendo aquelas você coisas? Você faz comentários, né? Você faz um comentário, né? Mas, gente, posso falar uma coisa? Eu acho que o mais... Nem precisa ser tão rapidinho assim. É, né? Vai que o satélite dele rodou inteiro, vai! Desculpa, Sofia, ia falar alguma coisa realmente inteligente. E outra coisa, cara, que comprova a qualidade da parada, a importância, no mínimo, o roteiro do filme é do Arthur C. Clarke, né? Um dos grandes, sim, autores, o cara, da ficção científica. E baseado também num conto dele chamado The Sentinel. O que eu acho mais legal do 2001, Uma Odisseia no Espaço, é de como ele fala sobre a nossa relação com as tecnologias e com o futuro e com o espaço e como isso... E é isso que faz um grande filme, ou pelo menos um clássico. É um filme atemporal. É um filme que foi feito em 68... Pra você ver, 2001, sim, Odisseia no Espaço, já faz quase 10 anos que a gente já passou da época do filme, e isso ainda é muito futuro pra gente. E presente ao mesmo tempo, né? Exato. É a relação que a gente estabelece com esse tipo de tecnologia e de vida, e, enfim, é o que a gente faz da nossa vida, e que é muito verídico, entendeu? Você olha aquilo, e se você fizer uma análise minimamente profunda, você vai ver que é exatamente o que a nossa sociedade passa. É exatamente dessa maneira que a gente se relaciona com essas coisas. Com o computador, com não sei o que com lá. As ferramentas, né? O HAL é a cara de um iPod, né? Pode crer. Eles dizem que... Não. Obviamente que o iPod... Que foi inspirado. Que o iPod foi inspirado? O que dizem é que HAL, a sigla HAL, que é o nome do computador, é uma alusão à IBM, né? Que são exatamente as letras anteriores à IBM, né? H-A-L e IBM. A gente tem uma função de educar, sim, aqui também, né? E eu acho maneiro, assim, esse filme é icônico pra isso também, porque também existe uma parcela do quanto o espectador tá disposto a entender uma obra. Sim. A gente tem um pouco disso também do nosso vício de Sessão da Tarde, filme de Hollywood, que, na verdade, eu como roteirista até várias vezes eu já lancei mão disso. A história é tão esmiuçada, tão detalhada, que você não precisa, sim, pensar. Então, na verdade, te dá o direito de fazer um monte de loucuras que não fazem sentido nenhum, mas são palatáveis. Então, filmes de Indiana Jones, todos os filmes de ação e vários filmes, se você pegar e decupar o roteiro e coisas que acontecem, não fazem sentido nenhum. Porque você, na verdade, é tomado do seu raciocínio, do seu pensamento. É até interessante se você, quando vai ver 2001, você resolve ser mais generoso com a tela, com o filme, pra embarcar na viagem de um cara que tem uma cabeça completamente diferente da sua. Você acabou de justificar 90% no mercado europeu de filmes. Sim, não, beleza, mas europeus consomem esses filmes porque veem neles algum valor. Não é porque. Ele não é excludente só porque. Ele não é ruim só porque é europeu. Isso aí não, você começa a crescer. Não, eu mais de que qualquer filme que é. Cabeça é ruim, não é? Não, não é assim, isso, cara. Quem te critica não, aqui. Não, mas eu concordei com algo. É o Insolação, entendeu? Exatamente. Que é o falso cabeça. Exatamente, mas eu concordo que são filmes com herméticos. Eu só discordo que o 2001 esteja tão nessa coisa. Você não, perfeito. Mas talvez seja o filme pra gente discutir isso, sacou? O grau de generosidade que você tem com o filme. Porque às vezes, se você entender que não é o filme que te serve, você que um pouco serve ao filme, você pode aprender mais coisas, entendeu? Você pode entrar em mais viagens. Só eu queria... A Sofia falou aqui do lance da relação do homem com ferramentas, né? E é demais o modo como o Kubrick passa o tempo, né? Ele primeiro começa na pré-história, aí você vê o macaco... Com que, osso, é, né? É, com osso. E ao, você vê o momento que o homem... Que o macaco deixa de ser macaco e se transforma num ser inteligente. Um hominídeo, pelo menos. Um cara que cria vida, na verdade. Quando ele cria o Hal, ele cria vida. O quê? É uma das discussões. Mas eu tô falando do macaco. O macaco criou o Hal? Não, é que ele deu um flash forward agora nessa discussão. Não, é que o corte é pra isso, não é o corte? Não. Sobe o osso e o osso se transforma na nave. Na nave, isso aí. Então, que é controlado pelo Hal, não é? É, exatamente. Então, ele cria vida. Ele, do fogo, ele cria vida. Exatamente. É, até... Se liga na viagem. É uma metáfora com a mitologia grega. Quando Prometeu, ao dar o fogo aos homens, começa a criar vida e se organizar como homem. Olha independente só. Dos deuses. Caralho! Obrigado, tia Terezinha, minha professora de cultura clássica no São Bento. E com essa maravilhosa frase de Álvaro Campos, para o nosso próximo filme. Próximo filme, na verdade, só rapidinho aqui, entre 2001 e o próximo filme, o Kubrick tinha um projeto de fazer um filme sobre Napoleão, que era um dos grandes ídolos dele, né? É, que foi por água abaixo. Foi por água abaixo, cara. O primeiro que era muito fã do Napoleão, porque ele achava o Napoleão um gênio, e ele não entendia como que um gênio como Napoleão cometeu os erros que o Napoleão cometeu, que acabou levando ele a perder a guerra. E ele queria contar essa história. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Acontece que um filme semelhante, chamado Waterloo, também com Napoleão, saiu na mesma época, foi um fracasso retumbante e o Kubrick desistiu desse projeto e foi fazer Laranja Mecânica, de 71, 91% de aprovação. E sabe esse é Napoleão... um que eu acho muito legal também. É muito foda. Muito foda. Ah, perdi uma piada. Não tem nada de datado. Enfim, Laranja Mecânica. É, mais uma vez baseado num livro... do Anthony Burgess, de mesmo nome. Alguém já leu o livro? Eu vi esses dias na livraria, eu quase comprei, não sei se vale, não, a pena. Não, li. Primeira coisa que me chamou a atenção, o que é o Malcolm McDowell nesse filme, assim? Sim, é surreal. E a gente hoje, cara, você pega, pô, às vezes que nem você vai ver o Coringa no Heath Ledger, você fala, cara, que interpretação foda, não sei o quê. Ou o Johnny Depp, alguns papéis tipo Jack Sparrow, que você fala, pô, o cara entregue. É igualzinho todos os outros deles. É. Exatamente. Né? O Selton Mello todos os outros. Mas, eu fico imaginando o impacto da atuação do Michael McDowell, do Malcolm McDowell, na época, assim, porque ele era já um ator, era novo, mas já tinha um certo nome, assim, e era meio que galãzinho, né, cara? Tinha, assim, impacto, cara, porque, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente ver essas interpretações bosta. E a gente se surpreende quando uma é foda, naquela época era exatamente o contrário, eu acho. Ah, não sei, viu, cara? Acho que não, é porque a gente só consome o que restou daquela época. Exatamente, entendeu? Eu também. Mas acho a grande maioria dos filmes daquela época a gente não vai ver, entendeu? Vai ver o que... Porque não ficaram, né? É, exatamente. Se perdeu no tempo. O Laranja Mecânica, ele conta a história de um cara, que é o Alex. Ele tem uma gangue, os drugs dele, né, cara? E aí o Kubrick, na verdade, o autor do livro, criou uma linguagem, umas palavras... que mistura russo com inglês, com gírias. É tão legal ver isso na dublagem ou na legenda, assim. Eu assisti original e dublado, depois, cara, várias bizarrices. Sabe? E aí ele é uma gangue, né, basicamente. Né, bandidos. Cara? Bandidos que tomam uma droga que é o Moloco Plus, que é um leite enriquecido com umas substâncias malucas lá que deixa os caras... Moloco, né? O cara é maluco. Enfim, aí eles tomam esse Moloco Plus pra ficarem ligadões e vão cometer crimes, né, cara? E são criminosos, mas é séria a coisa, assim, né? E aí... Sim, eles matam uma pessoa com um pinto gigante, velho. Não tem nada mais sério do que isso. E aí você que, vê... É uma linguagem icônica. Totalmente, porque ele mata com a porra de um pau, porque eu falo, Nossa, agora prepare o momento, pro momento. Mas tá aqui o seu momento. Filosofia. Tá aí, tá escrito? Então, é porque na verdade é uma teoria de que o cara é macho e na verdade quer provar que é macho, porque, por isso que ele agride. E aí é uma associação imediata com o falo. E aí sim, é por isso que ele com o falo, não, ele mata a pessoa. O filme é inteiro cheio de símbolos fálicos, né? Exatamente. Eles andam com bengalas na mão, eles usam uma máscara que tem um nariz num formato de um pinto, né? Exatamente. O filme tem, em vários momentos, ele pintos desenhados. A versão pornô também tem várias dessas coisas. A versão pornô, né? E é isso, né, cara? Primeiro ele mostra esse grupo que são pessoas que exercem o seu poder e querem mostrar o seu poder pela força, né? E ele deixa isso muito claro quando o cara realmente mata a mulher com um pinto. Uma benga. Com um pinto gigante de. É, porcelana, sabe que porra? Ah, sei lá. Pedra. Não devia ser porcelana, porque ele seria muito frágil, né? Mas enfim, é um pinto gigante. É. Assassino. E aí ele é preso e é selecionado para fazer parte de um programa experimental, o projeto Ludovico, que pretende pegar criminosos badasses. E transformar esses caras e recolocar esses caras desse projeto na sociedade. Eu sou a favor disso. Isso. Isso. A cura, né? O que eles fazem? Eles abrem as pupilas do cara. Né? Essa cena é uma das cenas mais agoniantes. É muito agoniante. Meu pai foi numa exposição do Kubrick lá em Roma, assim, fudidaço, assim. Aí ele comprou um livro, assim, desse fudidaço também, que vem com um pedaço da película. Olha só. De 2001, Odisseia no Espaço. Tem um pedaço, assim, muito louco. Tem uma foto desse tamanho, só do olho, assim. E a coisa mais agoniante do mundo, que você vê que entra aqui. Ah. Como é que o cara fez isso? Não, ele raspou. Primeiro que o cara que fazia aquilo, o ator que tava colocando aquele troço do olho do... É um dublê de olho ou não? Não, é ele mesmo. É ele. E o cara é médico. O cara que tava colocando era um médico vestido com aquela roupa bizarra. E ele raspou o olho, machucou o olho mesmo, assim, durante as filmagens e tal. Ele só se fudeu nesse filme, o McDowell, porque... Ele ficou maior amigo do Kubrick, depois do Kubrick, e depois o Kubrick deu um pé na bunda dele quando acabou as filmagens. Então se fudeu aí, perdeu um amigo. Entenda isso como quiser, né? Perdeu um amigo. Mas por que ele deu um pé na bunda? Não chamou pra outro filme, é isso? Não, eles ficaram muito próximos do filme inteiro. O Kubrick virou é que nem você fez no final do ano passado. Vou escrever minhas coisas. E aí saiu andando, fez. Ah, é assim? Entendeu? Olha, eu também amo vocês. Tem uma cena que os caras da gangue dele, quando eles viram policiais, estão afogando ele numa banheira. E, cara, é impressionante o tempo que eles ficam afogando o cara num tanque. E é ele, tá ligado? Não é dublê, é o cara realmente. A hora que ele sai, é ele que tava lá. E ele realmente quase se afogou. Ele tá tossindo ali, ele tá tossindo mesmo. Ele não é fingindo que eu tô passando mal, entendeu? Isso aí, gente. Tem que se entregar. Ele se entrega, cara. Enfim, aí a discussão toda do filme é essa, né, cara? A juventude. Eu encaro muito esse filme sobre isso, assim. É o instinto versus a ordem, a organização, né, cara? E o quanto que, por mais organizado, por mais civilizado que for a sociedade, como na primeira chance que ela tem, ela libera os seus piores instintos, né? Então, enquanto o Alex é o mais forte, ele ataca todo mundo. Ataca, mata as pessoas, estupra as pessoas, ele é o agressor. Ele passa por esse projeto e se torna uma pessoa reprimida, que não pode ver violência, não pode ver sexo, não pode ver mulheres, que ele vomita, né? E ele vira frágil. E aí as pessoas que ele atacou quando ele era forte, atacam ele de modo igualmente agressivo, assim, né? Ele tem vontade de se matar quando ele ouve a música do Beethoven, a Nona Sinfonia de Beethoven. E os caras colocam ele num quarto com caixas de som virado pra baixo dele, embaixo, né, do quarto, tocando essa música sem parar, assim. E, porra, aquilo pra ele é uma tortura gigantesca. Mas eu achei bem feito, cara. Eu achei bem feito. Eu apoio esse projeto. Pois é, né, cara? Aí é uma questão de ponto de vista político, sei lá. Léo, o grande representante de partido de extrema direita. Eu vi que é em português só, né? Não. Bom, acho que é Ludovic. Né? Cara, imagina mais ou menos o que foi quando saiu aquele filme Clube da Luta no mundo e tal. Foi mais ou menos o que aconteceu quando saiu Laranja Mecânica, assim. Acho que até um pouco os mais forte. Apavorados, né? As donas de casa. As Desperate Housewives, Martha Stewart. É. A Oprah. Matheus da Costa Meira. E é assim como começou. Assim como começou a surgir crimes. Ah, cometeu crime baseado em Clube da Luta. Começou uma onda de crimes na Inglaterra e no mundo, de forma geral, com pessoas dizendo que estavam cometendo aquilo. Pessoas não, acho que a imprensa na época dizia, né, cara? Baseados em Laranja Mecânica. Tanto que o Kubrick foi ameaçado de morte. Ele teve que pedir para que o Laranja Mecânica saísse de cartaz na Inglaterra. Viral, viral, isso é viral. Não, porque ele não tava conseguindo mais, sabe? As pessoas ameaçaram, ele foi ameaçado de morte realmente por causa desse filme, assim. E é um filme realmente muito perturbador, de muito impacto para adultos. Então você que é moleque ainda, segura um pouquinho para ver, porque é um filme realmente pesadíssimo. Não, eu acho que esse é o grande mérito do filme, né? Perturbar, assim. É. E perturbar não gratuitamente, né? Mas perturbar no sentido... Ele te dá uma lição, né? Eu acho que não é nem... Mas não é tão moralista, assim. Não acho que nem... Ele não quer dar uma lição, mas eu acho que ele quer fazer assim... Ó, pense sobre isso. Assim. É, ele quer uma resposta emocional pra uma mensagem. Tipo tropa de elite. E, cara, a primeira cena do filme, quando eles vão... Eles atacam a casa... Primeiro que, assim, eles chegam numa casa e a casa tem uma placa na frente escrito Home. E aqui, isso é uma óbvia tentativa de tipo, se aproximar daquela casa, né, cara? Aquela é uma casa genérica, poderia ser a sua casa, é o lar, né? Uhum. Então, é os invasores invadindo o lar. E aí, eles estupram a mulher na frente do cara, que era um escritor. E matam. E cantando isso. Singing in the Rain, né, cara? Que tem música mais alegre no mundo do que a música do Cantando na Chuva. E aí, é o Alex cantando I'm singing. In the rain, e BOOM! Chuta o cara nas viradas, né? I'm singing in the rain, BOOM! Just singing in the rain, BOOM! Né? É muito pesado, né, cara? É uma imagem realmente perturbadora, assim. E é o filme mais polêmico da carreira do Kubrick, sem dúvida nenhuma, e um dos que deu mais dinheiro. Esse filme, na época, foi a segunda maior bilheteria da Warner, da história da Warner, atrás apenas do My Fair Lady. Ainda bem que as coisas mudaram, né? E é um filme muito cultuado, muita gente gosta. Sepultura lançou um disco em 2009 só com músicas inspiradas nesse filme. Tem uns iconezinhos fortes, assim, visualmente aquele olho redondo com vários... Tipo, olho bem redondo com vários cílios, assim. Porque eu tenho um amigo tatuado com esse negócio. Você vai Não, é impressionante. Toda festa fantasia tem um cara que vai... Vestido de branco. Isso e menino maluquinho. Ah, eu queria ir. Que é uma camisa amarela e uma panela na cabeça. É mais muito fácil. E de policial paisano. E de jogador de futebol, que é só a camisa do seu time e uma bermuda. Agora, mais uma vez, o Kubrick mostrando uma visão... do quanto as pessoas podem ser desumanizadas, né, em vários níveis, assim. E é um filme pessimista pra caralho, né, cara? Porque, especialmente em seu final, assim, você acaba o filme realmente esgotado, né, cansado. Não que seja um filme cansativo, mas esgotado psicologicamente pelo que você viu. Sim. E termina sem suavizar nada. Uma curiosidade, o filme foi filmado inteiro em locações, né, o Kubrick meio que fez isso como... Pra ter um rompimento radical com o que foi o filme anterior dele, que foi 2001. Tanto que o 2001 ele usa músicas clássicas de forma muito respeitosa, e nesse não, né? Ele usa música clássica, só que ele acelera em alguns momentos, ele faz piada com elas. E ele foi inteiro iluminado com o Kit Lowell. Sabe como é o Kit Lowell? Que é o mais pobrinho? É, o Kit Lowell que a gente tem exatamente, aqui, cara. A gente tem aqui na MTV, você pode pegar um Kit Lowell e fazer matéria com ele. Ele iluminou o filme com o Kit Lowell. Ou seja, não reclama. Cobre que fez Cala Laranja Mecânica. Cala a boca e Enfim, um filmaço. Recomendo para maiores. Em 1975, um filme que eu admito que não vi. Tem 94% de aprovação, Barry Lyndon. O Léo viu metade. Eu vi, então, eu estava assistindo esse filme quando eu tive que parar e vim gravar esse podcast. O Barry Lyndon, eu acho que a grande sacada do filme, o grande diferencial do filme, pelo menos, é a direção de arte, a fotografia dele. A fotografia, por ser... um filme que se passa no século XVIII e ele é inteiro iluminado só com velas, a luz natural e a luz de velas. E para que ele filmasse nos interiores só a luz de velas, ele usou uma lente adaptada da NASA. Isso mesmo, da NASA, o cara... É, ele tinha pego depois não de faz forjar, pouca né? coisa. Depois de forjar. Ele forjou a porra na Lua, exatamente. É. Não, ele... Enfim, foi totalmente construído, tudo isso foi muito pensado para que toda a iluminação fosse só a luz de velas, e a única maneira com que ele poderia filmar isso seria usando essa lente especial, e, enfim, que foi, demorou pra caramba e tal, foi uma novela. E aí, o figurino da época ganhou, eu acho que ganhou Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte. Ele foi indicado pra... Então foi indicado a melhor... Ganhou? Ganhou o Oscar de melhor figurino. Realmente é incrível. E o mais legal do filme é exatamente essas cores vívidas que não se viam muito em filmes de época, pelo menos né, do século XVIII, né? O uniforme da Inglaterra e da França são bem bonitinhos, assim, tipo, vermelho vivo, azul vivo. Tudo muito vivo, né? Não, sabe o que é foda? Algumas das roupas que eles usaram, não foram todas, mas parte do figurino, são roupas originais da época. Eles compravam em leilões. De né, antiguidade. Que orçamento, hein? Hã? Que orçamento, né, velho? Que orçamento, né? O filme custou 11 milhões, na verdade, pra época era um lançamento maiorzinho, né? Hoje em dia não é tanto assim. Muita gente acha. Muita gente não, mas o Scorsese, que vale pra muita gente, acha esse filme o melhor trabalho do Kubrick. É, eu não sei, não vi. Até onde eu vi era. Sim, legal. É. Bom, uma narrativa lenta, se você não lembra a história, é a história da corrupção de um cara. Exatamente. É um cara que quer entrar pra nobreza de qualquer jeito. Exatamente. Tipo, ele faz de tudo pra isso. É, ele até começa bonzinho, não é? E aos poucos ele vai perdendo bonzinho a linha. Bonzinho é relativo, ele começa sendo fudido pelas pessoas, mas não bonzinho. É, mas depois ele vai dando uma... É um gangbang. Gostou do termo que você aprendeu hoje. Mas Barry Lyndon, assim, é um filme... Quando eu fui fazer, eu fiz figurino de teatro, né? Veja bem, eu fiz pra Frankenstein. E, tipo, o Barry Lyndon era uma ótima referência, assim. E pra quem trabalha com direção de arte, pra quem vai fazer, enfim, pelo menos esses modelos mais clássicos de figurino ou direção de arte, é uma excelente referência. É uma coisa impressionante o que esse filme é em matéria de arte, né? Figurino e direção de arte e tal. A paleta de cores e enfim, uma coisa legal aí pra quem quiser buscar referência. Ele é um filme menos lembrado do Kubrick, normalmente, assim. O que é... Quando ele saiu lá nos Estados Unidos, a crítica americana não gostou nem um pouco. A crítica europeia já bateu palminho um pouquinho mais, né? Porque, afinal, os europeus gostam mais de filmes mais lentos, né? E é um filme realmente bastante lento, longo. Foi indicado pra bastante Oscars. Mas ele foi indicado para filme, diretor, mas não levou. O Kubrick nunca levou um Oscar. Só levou de figurino mesmo? Não, figurino, eu acho que... direção de arte. E fotografia, não? Fotografia. E música original. Então, aí assim, pro próximo filme, a gente entende essa virada mais uma vez na carreira dele. Que ele fez um filme ultra artístico, ultra conceitual, então, mas ultra artístico, devagar, difícil, não sei o quê. E que foi um fracasso. E aí ele tinha uma necessidade de fazer uma coisa um pouco mais popular. Né? Popular estilo Kubrick. E é isso que a gente vai falar agora. Iluminado, 1980, um filme que tem apenas 87% de aprovação, olha só. Caralho, é um dos que eu acho melhor, velho. Justo. Você vê que eu realmente não sou compatível com o Kubrick, cara. Cara, o Iluminado, ele sempre trabalhou com livros, né? A Barry Lyndon também, a gente não falou, mas é um livro. E o Iluminado, um livro de um dos autores King, mais picaretas de todos os tempos, que é Stephen King. Que eu acho que é daí que começa o meu problema. Não, mas com então, Stephen King. Mas justamente, é ali que começa o meu problema. Justamente porque o Stephen King detesta esse filme, acho que Kubrick arrasou com a história. Mas por isso que é até, só resumindo a história de quando eu assisti a primeira vez, achei uma bosta, não entendi nada. Aí teve a minissérie, que aí foi o Stephen King, se não me engano, que dirigiu ou comandou. É, ele teve São mais quatro voz. Horas. Mas aquela minissérie eu achei meia boca. Não, né? Completamente. Eu aluguei pra ver se melhorava o filme pra mim. Eu odiei do mesmo jeito, fiquei a madrugada inteira assistindo. É. Mas foi justamente por causa disso, porque o Stephen King odiou o filme e depois fizeram a minissérie. Não, o Kubrick que de longe, mais. Ele deu uma melhorada na obra do Stephen King, deu um verniz muito mais. É, o Stephen King fala que ele arrasou, tirou com todo o clima de terror. Exatamente, porque a história do Stephen King era uma história de fantasma. Primeiro que pro Kubrick, ele sempre falava isso, ou falou isso uma vez e sempre se repetiu isso, que ele acha histórias de fantasmas histórias otimistas. Porque são histórias que dão a entender de que existe vida após a morte. Porque se tem fantasma, tem vida após a morte, o que é uma coisa boa, teoricamente. Pra alguns, pra mim é boa. Agora, o Kubrick deu um verniz pra essa história que não é só uma história de fantasmas, né? Fica meio implícito ali no filme se aquilo tá realmente acontecendo, se é realmente... Sim. Se são fantasmas, ou se é simplesmente como Jack Nicholson cabeça. Sendo Jack Nicholson e pirando. É. Porque, na verdade, uma curiosidade sobre o filme, teoricamente, Jack Nicholson virou Jack Nicholson depois do filme. Ele falou que ele nunca mais conseguiu perder os trejeitos do personagem, do Jack. É, pois é. O que é... Putz, mas o que isso... é mais perturbador do que qualquer coisa, sim. Né? É. Mas o que eu acho que é legal desse filme também é exatamente isso, como esse filme fala sobre os fantasmas que assombram todo mundo, assim, né? E que isso... Não sei, que... Olha a situação que o cara tá. É. O cara tá lá, naquele hotel, trancafiado naquele hotel gigantesco, caindo um monte de neve, o cara não tem o que fazer, entendeu? E é como... Tem filho meio maluco. Eu acho que nem ouviu. Filho meio maluco, cara? Aquele filho é muito justificável. Não, Red Run. Não, eu acho que é exatamente isso. Nixon, eu seria assim. O que o Bruno fala sempre, da desumanização, desmoralização do homem, não sei o quê. Exatamente isso. Como é, basta simplesmente você soltar um pouquinho, né? Você colocar aquele cara naquela situação, ou qualquer um naquela situação, tanto que aquele cara não é o único, né? Ele é o terceiro cara que vai lá e acontece aquilo, enfim, que vocês vão ver no filme. eu acho que é exatamente isso. Naquela situação limite, como qualquer um, pira. E como isso é uma questão de todos nós. Não é aquele cara, aquele maluco, aquele velho, aquela situação. Sabe? É exatamente isso. Você tá naquela situação, você pira, você enlouquece, entendeu? E é muito mais o terror, não é tipo sustos ou mortes. É um terror psicológico. É um clima de tensão que vai crescendo ao longo do filme. E nesse filme tem a melhor personagem vítima ever. Né, que a esposa do Jack Nicholson lá, Shelley Duvall, é a melhor vítima, cara, porque ela é completamente frágil. É. Ela segura a faca assim, tipo. Ela faz... É uma faca bamba, sabe? Tipo, ela podia ter cortado a mão do Jack Nicholson assim, com um golpe na cena da porta, mas ela faz um cortinho, tipo. E acabou. E aí ela, sabe, corre pelos corredores balançando a faca. Toda desmunhecada e maluca. Se fosse uma banana, é a mesma coisa. Cara, né? Aquilo é a vítima ideal, velho. É a vítima... É. Assim, qualquer um podia matar ela. E eu vou falar uma coisa. Ela sofreu nas mãos do Kubrick, cara. A Shelley Duvall, porque ele pegou muito no pé dela, tipo, de levar ela à exaustão, de não ficou bom, repete, não tá ruim, repete. Dá pra ver você que ela tá atrapalhando mesmo. A gente, você tá atrapalhando a produção, você tá atrasando o andamento da produção, repete, não tá ruim. E aí, ele, a carreira inteira dele, ele fez muito isso, assim. Muitos e com ela, takes, ele pegou muito no pé, takes, assim. Muitos e a ideia é meio isso. Primeiro que, assim, ele já disse que ele mandava repetir tantas vezes, porque ator é muito burro, e que não entende as coisas, e não precisa menos que 40 vezes ele vai só repetir o que tá no roteiro. Da 40 pra frente que ele entendeu o que ele tem que fazer. E outro motivo era justamente esse, né? Ela vivia a mulher numa situação de desespero, e aí era isso, né, cara? Empurrando, deixando ela cada vez mais desesperada, forçando a atriz pra ela realmente entregar uma atuação desesperada. E outra coisa que vale a pena ver desse filme é o trailer versão comédia. Que tem, dá pra olhar, comédia romântica. É muito bom. Olhar no YouTube, você assiste o filme, você vê, todas as cenas estão lá, obviamente, né? É um trailer, mas, cara, fica muito legal. Eu queria ver essa versão comédia do filme. Mas e eu acho que tem uma cena muito bonita desse filme, um enquadramento maravilhoso, assim, que é aquela hora que ele tá preso na dispensa e ele tá encostado com a cabeça na porta, com a mão na maçaneta, e eles filmam de baixo pra cima, encostado na porta, e assim, é genial. Os enquadramentos desse filme são geniais. As cenas do triciclo também são muito boas. Triciclo. A do machado, que a câmera fica indo pra trás e pra frente conforme o... vão sendo dados os golpes de machado, assim. É. Não, é muito tudo... legal. E o hotel que eles fizeram, sabe, o hotel que eles filmaram, a cena do sangue, que sai o sangue das laterais. E fora que eu fiquei bolado quando eu tava tendo noção de fotografia, que ninguém me falava que a cor das paredes ele fez em concordância com o banho de sangue, pro efeito que ele queria que fosse criado. Tipo, Herói, pra falar uma referência. Lembra esse filme? Herói. Os filmes japoneses mesmo. Contém o banho de sangue e as árvores que o filho da puta põe é da direção de arte, pra dar o efeito de tudo. Não lembro do filme exatamente, acho que é Adagas Voadoras. Qual que é o mais viajante? Não, eu acho... O Adagas Voadoras mesmo. Não, mas o que mais trabalha com cor é o Herói. É o Herói, é o Herói mesmo. Porque quando tem várias, tem três partes, né? E cada parte é uma cor, tem um lance assim. Que ele vai chegando perto do Imperador? Ou eu tô confundindo? É, acho que é isso aí. Realmente, né? Cada detalhe do iluminado foi milimetricamente pensado. O Kubrick era um puta de um perfeccionista maluco, né? Com detalhes, ele repetia muitas cenas. A cena que o Jack Nicholson tá com uma bola de tênis, né? Jogando e batendo. Aquilo repetido 1 milhão de vezes, porque ele queria que a bola fizesse exatamente o trajeto que ele queria que ela fizesse, saca? Não tem... E... Enfim. Era o modo dele trabalhar. Devia ser muito chato trabalhar com isso. Devia ser muito chato. Puta que pariu. Mas é... O resultado, no final das contas, acabar compensando, né? Porque... É um dos melhores filmes de terror já feitos, né? E é um terror... Listas. Não, e é um terror... Muito, muito mais forte do que o susto, só morre, né? Uma pessoa. Terror, mas ele é um terror. É suspense. Só morre uma pessoa, velho. Não, e que aparece muito pouco. Não, é aterrorizante a situação lá, mas eu, pra mim, terror é quando você, quem tá assistindo, fica... Não, ele é uma pegada, tipo... Então, ele não tem susto. Se nega entrar numa que é Fred Krueger, sabe? Toda hora alguém vai morrer, toda hora vai ser uma situação desesperada, fudeu, o cara vai achar uma merda. Não, mas não é nem questão de ser merda ou ruim, ou bom, é só porque eu acho que não é nesse gênero. Não é um slasher, né? Não é gore, né? Nada disso. Apesar de ter uma cena de uma enxurrada de sangue, não é um filme gore, né? Sim. O que é engraçado, o Kubrick, perfeccionista que é, ele tava gravando na Inglaterra, e cagava que o Stephen King mora no Maine, né, se não me engano, nos Estados Unidos. E tem fuso horário, né? Aí tava o Stephen King, tipo, o Kubrick gravando, ele ligava pro Stephen King pra tirar uma dúvida, assim, tipo, às 3 da manhã. Aí atendia o Kubrick. Ah, vem cá, você é religioso? Aí o Stephen King, mas por quê, mano? O que isso tem a ver, né? Não, porque faz sentido, de repente... Você acredita em Deus? Só uma dúvida rápida. Você acredita em Deus? Imagina o cara acordando às 3 da manhã. Apesar de não ser um filme de terror no sentido mais clássico e mais clichê e tal, e mais vendável, é talvez o filme mais comercial do Kubrick, né? O Iluminado, assim. O que mais gente viu e que... Até gente... por causa do Stephen King. Também. E o Jack Nicholson, né? O Kubrick nunca trabalhou com grandes atores tão consagrados assim. Eu não sei se tão comercial quanto De Olhos Bem Fechados, né? Porque por mais seja uma crítica em si, ele mete o Tom Cruise e a Nicole Kidman pra fazer os papéis. Mas por quê? Porque tem toda uma jogada não, com a história tem, do mas filme. Mas o filme mais fácil. O marqueteiro ficou felicíssimo também. Ele falou, olha, a minha ideia é brilhante, mas é o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Antes de Olhos Bem Fechados, vem o nosso próximo filme. Nascido para Matar, Full Metal Jacket, de 87, 96% de aprovação. Também baseado num livro, elenco nem muito conhecido, tirando o Matthew Modine. Não, e o Vincent D'Onofrio, que depois fez Law and Order, Criminal Intent. Exatamente. E o Arlie Ernie, o principal, que faz o Sargento Hartman, né? Que é o principal inspirador para o Avatar, né? Para aquele... Para qualquer todos, general de exército. Ele faz... Quantos papéis general ele já fez na vida deles, cara? Cara, não sei. 18. Cara, tipo, você precisa de um francês? Jean Reno. Você precisa de um general? Esse cara, entendeu? É isso mesmo. Ou Gerard Depardieu, né? Depende do filme. Você precisa de um francês? Não, tem francês esses dois. Não, pra fazer francês, acho que é Jean Reno. Ele pode fazer... Não, ele foi nos anos 90, né? O Jean Reno que depois que assumiu a... Pegou o bastão. Aí o cara falou, tô cansado francês, de fazer assim, francês, meu. Pelo amor de Deus. Tá bom, vai, eu faço. Tá bom, você vai ser um suíço. Enfim, Nascido para Matar é um filme de guerra, dividido claramente em dois atos, né? O primeiro ato é a parte... O treinamento, a gente conhece o Joker, que é o principal personagem da história, né? Vivido pelo Matthew Modine, que ele é um soldado e tal. E no treinamento tem esse general que é um puta maluco do caralho, e o Lawrence, que é o gordinho, toitadinho, que sofre, né, Borbs? Sabe, pode falar mais... Um sofrimento de gordo, eu vou ser sincero, eu nunca tive esse problema, porque logo, tipo, na primeira... Não, nem na primeira série, no prézinho, tinha um moleque pequenininho... Mas você não fala sempre que gordo sempre se foge? Não, mas calma, esse é o exemplo, mas eu tô entendendo por mim. Não, é que ele veio, seu gordo, eu peguei na barrigada dele, caiu no chão, nunca ninguém mais me zoou por causa disso. Tinha gente no garoto. Ou seja, talvez ele saiba o que é ser o Lawrence. Não, eu tenho uma história. O cara que apanhou. Eu era muito gordinho quando era moleque, aí minha mãe me botou na aula de Optimist. Aquele barquinho de vela pequenininho, sacou? E a primeira aula, antes de você entrar na lagoa, no mar, é que te viravam, você levava o barquinho pra piscina, você subia no barquinho e viravam o barquinho de propósito, você tinha que revirar o barquinho e subir. Só que era muito gordinho, eu não conseguia subir o barco. Né? É um dos maiores fazer. Traumas da minha vida, mas cara. Mas é que tá, eu tinha um treinador... Eu brincadeira, cara. Eu começava... Que nem eu faço hoje, eu fico me zoando e ninguém zoa. Mas você tinha algum treinador que ficava... Eu tô fora do barquinho, eu não posso comentar piada me afogando fora do barquinho, sacou? 30 pessoas numa fila, sobe no barquinho, filha da puta. É minha vez, eu não consigo subir. Que nem tinha o Banana Boat na praia, você lembra? Eu não conseguia subir no barco. Depois, quando eu consegui subir, eu fiquei feliz. Eu nunca consegui. Cara, agora imagina se seu professor de natação fica... Vai, seu molenga, filha de uma puta, você acha que eu vou ter que colocar esse barco por baixo de você e te levantar depois? Vamos, seu molenga, te dava tapa na cabeça. Vamos, seu molenga. Aí eu subia. Motivação, garoto, motivação. Mas, além de ser o gordinho, eu era bem mais alto que todo mundo, então eu tinha aquele... Opa, enfim. Eu também tive essa vantagem. Acabou? Causas de infância? Por favor. Eu também uso esse momento pra me abrir, cara. É lógico, contar como chegamos até aqui, né? E aí a gente tem esse primeiro ato que é super... forte, né? Realmente é o... E ele termina de forma apoteótica e violentíssima e tudo mais. Violentíssima. E dá nome pro filme, né? Pro original. É. O cara se mata com a arma de... Isso. Spoiler. E aí, depois... spoiler da metade do filme. Aí vamos para a segunda parte do filme, que é realmente a batalha no Vietnã. We play fair and we work hard and we're in harmony. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Forever let us hold our banner high, high, high, high. Ele é um filme de guerra que não é exatamente um Platoon, assim. Ele sofreu muito com o Platoon, que saiu um ano antes, o Kubrick ficou puto, né, cara? Porque... É o Platoon e teve mais outro. Aquele Gritos do Silêncio, é isso? Assim. Que também fala sobre o Vietnã. Do Coppola é quanto tempo depois? O Coppola é bem antes, cara. Bem antes. 70, Apocalipse 76, O fato é que ele é um filme de guerra, eu acho que ele tem uma diferença em relação ao Apocalipse Now, em relação ao próprio Platoon. Que ele é um filme... Ele já tinha falado de guerra no Glória Feita de Sangue. Que é um filme antibelicista pra caralho. O Nascido para Matar, apesar de mostrar os horrores da guerra e tudo mais, ele é um filme um pouco mais distante, assim. O Kubrick se põe numa posição meio de Deus, assim, de observando as coisas de cima, assim, né, cara? Ele não faz muito julgamento no filme. E eu Mas acho é isso meio antibelicista, sim, cara. Não, ele é, só que ele é diferente, ele não toma tanto partido. Ele é mais do tipo de mostrar coisas. Talvez sabe? O som antibelicista é a história do Guerra Vietnã, ela é antibelicista. Exatamente. Não, é. O conflito, né? Se você entender o conflito, você vai ser um cara antibelicista. Exatamente. Pois é. Mas o que eu acho é que ele, nesse filme, ele se preocupa muito menos em falar sobre... Exatamente se está certo ou não a guerra e mais sobre a realidade de quem combate, né? Mais sobre sobre a experiência de estar lá mesmo. Olha isso aqui. Foda-se se é certo ou não, mas olha isso aqui, né? Eu acho que esse é o mais importante pra ele. Um diálogo legal pra caramba que tem aí é o da vietnamita. Missile Horny! Ten tellers! O Missile Horny da Bella veio daí, né? Que a gente tá zoando. Missile Horny. É verdade. Cara, olha que curioso. O Liane, que faz o general, né? Ele é militar realmente, né? Não é à toa. Ele treinava tropas antes ou não? Não sei se ele treinava, mas ele era militar. E ele é dos bons. Ele fez um vídeo de 15 minutos dele xingando, saca? Tipo, praguejando contra soldados, assim. Mas o vídeo era tipo como era pra ser de instrução pro ator que iria interpretar esse cara, né? Esse general. E o Kubrick teve pegou essa fita na mão e falou: cara, porra, esse cara é foda, né? Chama ele pra conversar. Aí ele conversou com o Kubrick sentado e ele de pé falando. E o Kubrick tava meio. Puta, acho que eu me enganei, acho que não é isso. Aí ele começou a gritar com o Kubrick, tipo, levanta quando eu tô falando com você, meu irmão. E aí o Kubrick levantou, saca? Um instinto assim, e falou: não, é você, cara. Foda, depois, né? Dessa, né, meu? E o cara conseguiu o papel assim, bicho. Deu porra. Deve ter conseguido tudo na vida assim. Casamento dele foi assim. Realmente. Aliás, pra falar em casamento, eu sei que esse podcast só vai ficar pronto amanhã, então vai estar atrasado, mas beijo, mocinha. Hoje nós comemoramos 2 anos juntos. Ah, que lindo! Que fofura. Tudo bem que ela só vai ouvir isso daqui a 2 dias, mas fica surpresa. Ah, ela ouve? Ouve. Ai, que bom. Isso é amor. Isso é entrega. É porque é só 2 anos, entendeu? Se eu for 10 anos de casado, se eu estiver gravando isso aqui, ela vai estar... Uma última curiosidade, ou duas últimas, uma muito rápida, que o Bruce Willis quase foi o Joker no filme. Ele só não foi... ele é muito sexy. É, ele só não foi porque ele tava... Ele esbanjar a sexualidade. Ele é demais. Aí, entendeu? Ele segurando uma automática, né? Ai, meu Deus. E ele só não foi porque ele tava enrolado com a Gata e o Rato, e não rolou. Que belo. Seriado, Moonlight. E ali, o mais interessante, o Kubrick, ele era famoso por trabalhar com equipes pequenas, né? Sempre foi um puta controlador de tudo, não sei o quê. E ele tava filmando perto de casa. Aí tava o eletricista da produção ali, arrumando as coisas pra filmagem e tal. Aí o Kubrick: e aí, cara, acabou ali? Acabei. Então dá um pulo lá em casa, tô com umas paradas pra arrumar, não sei o quê. E mandou o cara pra casa dele, mano. Então antes a gente fala sobre o seu último filme, vamos falar de 2 projetos dele que um foram pra frente. Quer dizer, que um foi, mas não nas mãos dele. O primeiro foi Alien Papers, que era um projeto que ele tinha sobre o Holocausto, que ele desistiu quando o Spielberg começou a fazer a lista de Schindler. Ele falou: ah, cara, já vai falar tudo aí. E o AI, todo mundo sabe disso, que o AI, filme de Spielberg, era um projeto do Kubrick. Ele tinha... De anos, assim, de, sabe, 20 anos que tinha esse projeto de fazer esse filme. Já tinha feito vários desenhos de produção. E até que ele chegou num ponto... Primeiro que ele achava que não dava pra fazer com o que ele queria de tecnologia. Ele queria que o molequinho, o robô, fosse realmente um robô no filme, né? E ele resolveu dar... Mas nem, tipo, 20 anos depois, se for fazer... Nem hoje, daria pra ser um robô. Não vai ser um robô. Porque hoje não é robô, hoje é CGI. E aí ele descobriu o que daria pra fazer quando ele viu o Parque dos Dinossauros, como todo mundo, né? Ele falou: ah, CGI é possível, né? Dá pra fazer com computação gráfica e não com robôs, vai ser mais fácil. E aí, só que ele achava que o filme não tinha uma pegada de sentimento... A história, né, que também é uma história que já existia, não tinha a pegada dele, assim. Ele achava que Spielberg seria melhor pra fazer o filme. Chegou a ter algumas reuniões com Spielberg. Ele ligou pro Spielberg e falou: cara, tô com um projeto aqui. Olha, faz 30 minutos no final, assim, tipo, só poesia. Cara, caga no final do filme. Não, ele falou: cara, eu tenho um projeto aqui que eu acho que é a sua cara. Você não quer vir aqui pra uma reunião comigo? E Spielberg: pô, pode ser, lógico, né? Pô, você é o Kubrick, né? Mas quando? Amanhã de manhã. O cara tava, tipo, né, filmando em LA e o Kubrick tava em Londres. Não, e ele falou, o Spielberg fala isso, fala: mano, eu peguei um avião que eu desci praticamente na cozinha da casa dele. E aí, só que o Kubrick morreu antes de poder finalizar, de começar a fazer o filme, né? Ele ia ser a primeira vez que o Kubrick ia ter um outro diretor trabalhando pra ele, né? Ele ia só produzir e o Spielberg ia dirigir. Nunca aconteceu isso, ia ser a primeira vez. Acabou não acontecendo, infelizmente. E o Spielberg fez o AI com várias referências à obra do Kubrick, desde cenas no banheiro, que tem quase todos os filmes dele, relações de 3 pessoas, não sexuais, relações de 3 pessoas que se relacionam, e até movimentos de câmera, enquadramento e tudo mais. Coisas que são difíceis de você perceber na real, mas é uma homenagem, né, cara? E enfim. E o último filme de Kubrick é este aqui. De Olhos Bem Fechados, Eyes Wide Shut, 99, o filme... O De Olhos Bem Fechados é o filme dos psicólogos. É o filme não é sobre dos a maçonaria? Maçonaria. É o pior filme dele, na minha opinião. Também acho. Ah, não acho, não. Eu acho. Eu acho um dos melhores. Sério? Também acho. Eu acho o pior. Juro por Deus. Eu acho que eu sim. Acho um filme espetacular, mas eu acho o pior filme não, dele. Muitas vezes eu discordo de vocês de sacanagem, mas nessa eu tô discordando de coração. Não, eu acho que em matérias de complexidade é um dos grandes filmes dele, assim. Em matérias de... É que eu acho que o filme, ele é tão denso, ele é tão cheio de caminhos, sabe? Que você pode ir e joga com essa coisa do consciente, do inconsciente, dos sonhos, sabe? E das vontades, dos desejos, entre um casal, sabe? Eu acho tão... Esse é um filme... Nossa, eu acho um filmaço, assim. É. Nesse aspecto, sabe? Nesse aspecto eu acho um filmaço. É um filme menos palatável, apesar de ser bastante comercial. Mas ele é tão visceral quanto os outros, entendeu? Mas pega aquela parte do afeto e do desejo sexual, né? Que hoje você tem uma indústria tão grande, um nível de fantasia, um nível de necessidade de você exercer sua sexualidade, que fica um negócio praticamente inadministrável. E que é isso que ele quer capturar, assim. Exatamente. Ele pergunta se é possível a Nicole Kidman e o Tom Cruise terem uma vida sexual ativa e o amor perdurar, na verdade é uma metáfora dessa, num casal moderno. E aí que tá a grande sacada de pegar a Nicole Kidman e o Tom Cruise, porque que na eles época eram era um casal número casalzinho de Hollywood e que é um casal, e todo mundo comentava que era um casal fake, né? Que o Tom Cruise era viado, ela era a estrela, e todo mundo, como toda relação de Hollywood, nego suspeita um pouco se é real ou não. Pô, casou muito bem com o que ele queria passar sobre a possibilidade de relações afetivas e sexuais ou não. E, cara, é um filme, eu acho que é um... Eu não sei, maduro não é a palavra, mas é um filme que reúne magistralmente todos os elementos que são campeões em determinados filmes. Por exemplo, o Iluminado. Pra mim, a fotografia é a mais foda. Tá, aquela fotografia tá lá. O cenografia... O figurino, que nem a Sofia falou, do Barry Lyndon. Tá lá, o figurino é fodão. Não, tem uma cena espetacular no De Olhos Bem Fechados, que ela tá saindo do banheiro, e é o banheiro, aí ela apaga a luz e o banheiro fica todo escuro e fica azul, né? Que é quando fica sem luz. Só que a luz do quarto tá acesa e é bem amarela. E ela fica encostada, né, na porta do banheiro, e fica aquele contraste do azul com o amarelo, assim, impressionante, que é uma coisa assim, que só Kubrick consegue fazer um negócio daqueles, assim, e tão, tão poético, e é um filme que ele fala tanto dessas relações, sabe, e dos sonhos, a hora que ela tem o sonho com o cara, que ela queria fugir, e aí ela conta pra ele que ele estupra ela na frente do marido, isso é tudo sonho, só que, o diálogo que ele faz, dos sonhos que as pessoas têm, e do que é de fato realidade, isso é tão poético, mas é tão verídico, é tão sabe? Porque na verdade eles ficam brincando com aquela coisa de que eles são fiéis o tempo todo, que tudo é perfeito, porque eles são um casal perfeito, porque ele é o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Mal ou bem. E aí a Nicole Kidman nem trepa com outro cara. Ele só admite pro marido que queria transar com o marinheiro e se arrepende de não ter dado pro marinheiro. Não só transado, queria... Queria que ele... abandonar. É, cara, exatamente. Né? E ela se arrepende, ela devia ter, mas ela não foi. E aí o problema não é nem o que ela fez, é o que ela efetivamente sentiu. E aí o Tom Cruise despiroca e aí vira aquela jornada sexual dele que vai pra mim uma das cenas mais marcantes na minha vida, que é a suruba da maçonaria. Sei lá, eu tenho medo daquilo. Cara, eu quero. Mas exatamente. Já falei pros meus amigos, se eu casar, minha despedida de solteiro é aquilo, meu. Abra a carteira, fiquem muito meus amigos, cara, porque pode acontecer com vocês. Porque, cara, aquilo ali é genial, cara. Aquilo ali é fodaralhaço, cara. É não, muito bom. E vou falar uma coisa, é o filme dos psicólogos, assim. Todo psicólogo consegue falar desse filme em qualquer relação que... de casal, assim. É impressionante. Eu acho que nesse filme, esse filme é muito intenso, assim, sabe? É muito intenso e muito, muito bonito não, mas forte, assim, sabe? O que eu acho que ele é o filme que o Kubrick fecha mais a visão dele, assim, o escopo do filme, assim, né? Que é uma coisa de uma relação de um casal, realmente, né? É o filme, talvez, o mais focado num ponto, assim. E, ao mesmo tempo, ele é um dos mais abrangentes... É. No tema em si, na interpretação do que ele tá tentando dizer. No sentido do número de pessoas que ele atinge, assim, né? Porque realmente aquilo é um drama que você se identifica de alguma forma, né, cara? Coisas que casais estão expostos e tal. Ah, mas é isso que faz de uma grande obra, falar do particular e se tornar universal. Exatamente. Nossa, isso foi bom! Isso foi incrível! Mas é, quem me fala... Minha frase não é o Borges deu uma suspirada. Mas é tipo, acho que é Fernando. Vale um tweet, né? O Fernando Pessoa, que fala, não sei se é, pode postar ali. Feiamente enganada, mas é tipo isso, uma coisa que o verdadeiro poeta faz do particular universal. O que a gente pode falar sobre a produção desse filme, é legal a gente salientar que o Kubrick estava 12 anos sem filmar, ele vivia numa cidadezinha no interior da Inglaterra, isolado. Naquela época não tinha internet, ninguém sabia muito bem como era a cara do Kubrick. Lógico que algumas pessoas sabiam, mas não era comum você ver não a cara era. Do Kubrick. Ele dava pouquíssimas entrevistas. Era muito normal pessoas, fãs ou jornalistas irem na casa dele, bater na porta e falar, e ele atender, falar, tô procurando Kubrick, sei que ele mora aqui. E ele falar, pô, cara, ele não tá, ele saiu e tal. E ele fazia isso, saca? Então ele tinha uma fama de recluso, de maluco, de não sei o quê, que segundo as pessoas que conviviam com ele, a família, isso era exagerado, assim. Pois bem, e aí você pega isso, né, esse cenário, um diretor excêntrico, genial, com um culto gigante em torno dele, que não filmava há 12 anos. Aí ele pega o casal do momento em Hollywood, Tom Cruise e Nicole Kidman. Isso, cara, o interesse... Eu lembro na época que o filme foi lançado, assim, ele fez um baita barulho, assim, né, cara? Mas também, porque a coisa parecia pelada, etc. Também tem isso, Não, e no wonder que depois eles separaram, né? Oi? Depois eles separaram, né? Sim, separaram. Veja bem. Os dois, eles assinaram um contrato, cara, tanto o Tom Cruise quanto a Nicole Kidman, de que eles iriam ficar à disposição do Kubrick o tempo que fosse necessário. Tanto que o filme demorou 2 anos pra ser filmado. Tem uma cena que é com o Tom Cruise e o Sidney Pollack, que eles estão jogando bilhar, que é uma cena de 13 minutos, que levaram pra filmar só essa cena 3 semanas. Pra fazer essa cena Mano, haja dinheiro, né? O cara chato, mano. Não, o Sidney Pollack, que ele é também diretor e ator e tal, e ele fala, pô, cara, eu sempre teve essa história de que o Kubrick é um diretor chato, que repetia muitas cenas. Aí, beleza, fui filmar, o primeiro dia era a cena que tá ele na festa, que ele recebe o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Fui lá, filmei, em 3 horas, tava de volta no meu hotel. Eles fizeram a cena em 2 horas, tava pronto. E ele falou, pô, cara, que exagero, né? Aí veio a cena do bilhar. Dia seguinte, cena do bilhar, 3 semanas pra fazer. Imagina, é o cronograma do dia. Todo dia você recebe cronograma, cena do bilhar. Só. Agora, imagina o continuista acertando as bolinhas de bilhar a cada tacada que o cara dá pra não... Nossa, o cara deve ter ficado tipo, louco, vamos, né? Vamos refilar... Ai, tô... Agora eu vou dois! Enfim, amigos. Inacreditavelmente, depois de 2 horas e meia de gravação, né? Nosso recorde. Nossa, recorde sensacional. Palmas para nós mesmos. Não era Poderoso Chefão? Passou Poderoso Chefão? Passou. Caramba. Só... É. Só posso fazer uma conclusãozinha, chefe? Conclua, meu amigo. Beleza. Não, é que só porque, assim, esse podcast muito provavelmente foi chato, né? Foi Kubrick. Eu achei que ia ser chato pra caralho, sério. Eu não achei também, então, não. Foi Kubrick, várias pessoas vão dar fast-forward em várias partes. Foi provavelmente chato, né? Mas é que pode ser vital pra você definir a sua cabeça sobre o que é cinema e como consumir cinema. E eu acho que também, assim, do mesmo jeito que o guitarrista começa a aprender música e tem que... adestrar o ouvido pra ouvir a bateria, o baixo e toda a harmonia. Cara, pra quem quer estudar cinema, Kubrick é o cara pra você aprender a ver o que é fotografia, o que é iluminação, como é que se aplica uma porra de uma trilha sonora, como é que você faz enquadramento, porque o cara é gênio em tudo. E ele é justamente genial porque ele encaixa tudo isso muito bem num nível de qualidade fantástico. Então, assim, se você pegar um desses filmes qualquer que a gente falou e ficar se ligando, porra, como é que um cara monta uma câmera, como é que um cara faz uma cenografia, como é que o cara aplica uma trilha sonora, cara, é uma aula de cinema em todos os sentidos. Ó. É isso aí. Porra, moleque. Não, isso é totalmente verdade, né? Cara. Eu acho que todo mundo tem que, pelo menos quem gosta de cinema, assim, conhecer, porque de todos os filmes, todos os grandes diretores atuais se inspiraram nesses caras, bicho. Sabe? Kubrick, Fellini, etc. Sabe? Isso aí, esses caras são os mestres e depois deles vieram os seus aprendizes, que são hoje em dia os mestres. Sabe? Porque exatamente. A gente normalmente fala muito de cinema pipoca, cinema pop, sim, que é o que a gente também gosta pra caralho e ama e acha que tem que existir cada vez mais, né, cara? E só que eu acho que às vezes o cinema ele tem que exigir um pouquinho. O Álvaro falou muito bem disso há um tempo atrás, né? Quando o filme te exige também, que é uma troca, que é uma coisa de mão dupla, assim. E os filmes do Kubrick são isso, né? Tudo bem, você vai ver, a gente vai assistir Transformers, o 1, que a gente gosta bastante, e aí você sai, pô, caralho, extasiado, que coisa foda, não sei o quê. Só que você não absorve nada dali, né, cara? E tudo bem também, você não precisa absorver o tempo inteiro. Os filmes do Kubrick, eles vão fazer você enxergar a sua vida e o mundo e as coisas ao seu redor, e o cinema, especialmente, exatamente, de outra forma, assim. E acho que nada pode ser mais legal do que isso, né? Aliás, nossos ouvintes ainda não sabem, mas na leitura de e-mails vão descobrir o sentido dessa frase. Juliana, assista a todos os filmes Joana. Que a gente... Joana. Joana, assista a todos os filmes que a gente recomendou aqui. É isso e pode aí. Falar, e pode mandar falar que... E pode falar que a gente mandou seu professor tomar no cu. Exato. Isso! Fala isso pra ele, Joana. E, assim, tome muito café antes de assistir 2001. Ontem é fast forward. Bom, vamos agora para a leitura de e-mail. Só lembrando muito rapidamente, porque já está muito longo isso aqui. Sexta-feira agora estreia Onde Vivem os Monstros, de Spike Jonze. Opa, isso deve só ser. Só vou dizer isso: assista, meu amigo, porque é muito foda, né, Borbs? Exatamente. E-mails, né? Foi muito bom pro podcast. Foi muito bom, foi muito bom. Muito legal esse podcast. Foi super sensacional. Falamos de vários filmes interessantes. Isso. Primeiro e-mail de Joana. Só Joana, lá de Recife. Olá, galera do podcast. Escuto desde que era só um day, passei um tempo sem ouvir e quando volto tá cheio de gente. Eu adorei, ficou mais engraçado. Não era engraçado naquela época, não era pra ser engraçado. Me defendendo. Assim, não era pra ser engraçado, filha da puta. Você viu o tom, né? Você viu o tom. Queria contar algo que me aconteceu ano passado. Estava em uma aula super chata de química, quando meu professor começa a falar de cinema. Descubro que ele também é um cinéfilo. Papo vai, papo vem. Ele me perguntou sobre filmes da época dele, o que já faz um tempão. E eu nada. Aí quando disse que ia fazer vestibular para cinema, ele me mandou estudar e começou a rir da minha cara. Me irritei e disse: cala a boca, eu escuto podcast de cinema da MTV. Puta que pariu! Palmas para o argumento, cara. Calou a boca do professor de química com a gente. O prêmio Ilusão 2010 pra ela. Qual é o nome dela? Joana. Joana! Que esperança, cara. Vai estudar. Que esperança. Que esperança. Joana, ouça a Sofia. Vai estudar, cara. Vai estudar, entendeu? Depois crise de 29, aí você estudar. Enfim, David O. Selznick, vai fundo. Continuando. Aí ele fala, segundo ela, todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, hã? MTV tem podcast? E de cinema? Divulguei vocês, mas não prometo ter surtido muito efeito naquela turma cheia de gente feia e inteligente. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente costuma se dar bem com as boas e gostosas. Se fosse verdade, seria um homem tão mais feliz. É verdade. Depois desse dia, ele, o professor, ficou tirando onda da minha cara, como se já não bastasse todo o preconceito que sofria ao longo do ano por escolher cinema como um curso e ainda tinha que aturá-lo. Mas depois que o feed do iTunes foi reativado, vocês me deram coragem pra enfrentar todos e cá estou eu em 2009 esperando o resultado do vestibular que fiz pra cinema. Sei que meia é muito grande, manda um beijo pra mim e um salve pra quem escolheu fazer cinema em 2010 aqui em Recife. Cara, um salve, parabéns, coragem. Salve! Um salve aí pra todo mundo que escolheu fazer cinema, eu também tô nessa, é um barco bem furado, mas a gente tá junto. Tudo pela arte. Todo mundo. Tudo pela arte. Gente, pela aqui arte. No Brasil a gente paga pra fazer arte, é isso aí. É isso aí. Ou seja, estamos todo mundo fodido. Ela diz que adora todos nós, adora a risada do Borbs, as buchadas do Álvaro e os comentários de todos nós. E achei que tava mais do que na hora de ter uma mulher aí, já que eu ouvi uns comentários meio machistas antes da Sofia. Depois mudou bastante. É isso aí. Depois mudou. Depois o Onden passou a se controlar. Passei. É verdade. Joana! Eu passei a controlar o Onden. Essa é a diferença. Eu tinha criado um quadro que era teses de 5 minutos sobre a bunda da mulher do cheiro do ralo, mas eu desisti depois, por ser a troca. Coisa minha, eu tinha que botar pra fora, assim, é uma coisa... Gente, tudo bem, não tem problema, tá? Eu sou mulher, mas, assim, eu sei que existem bundas e homem assim, eu sei que tem mulheres gostosas, eu entendo isso. É isso. Agora, que perde a graça de sua Sofia, ela não cai na pilha. É. Que merda! Vocês vão ter que, só que vocês vão ter que ouvir sobre como o Bruce Willis é sexy, eu vou ver ele. Ah, eu não quero, eu ouço, eu ouço, de repente os eu aprendo alguma coisa. Do Taylor, pô, o cara careca de 60 anos que se mantém sexy tem que ter alguma coisa pra ensinar, né? É verdade. Tipo, Rully Glenn, como esse cara pega a mulher? Não sei, tem que ensinar. Muito bem, Joana, um beijão pra você e todos os ouvintes de Recife também. Eu quero cantar Rolling Glasses. Crazy. Crazy for feelings. Eu já fui no show de Rolling Glasses em Buenos Aires. Mais um e-mail aqui de João Paulo Fontoura de Souza, 18 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, galera do podcast de cinema. Todo mundo começa assim, né? Gostaria de parabenizar por todos terem ganhado o prêmio podcast desse ano. Muito obrigado, meu amigo. Sim. Sempre acompanho o cast, mas essa é a primeira vez que comento. Gostei de saber que o tema do próximo podcast era Stanley Kubrick. Kubrick! Oh, acho bem legal quando vocês falam a respeito da obra de determinado cineasta. Sugiro que façam também isso com Pedro Almodóvar e Paul Thomas Anderson. Ah, é o Almodóvar, meu? A Almodóvar eu acho meio chato. Não, o Almodóvar era maneiro. A Almodóvar era maneiro. É legal, mas eu acho meio picareta. O Paul Thomas Anderson eu acho que merece um podcast, apesar de não ter tantos filmes assim. Cara, o Almodóvar não merece? Não. Pô, o Almodóvar merece muito. Não, eu vou deixar bem claro aqui. Eu vou deixar bem claro aqui que quem faz esse podcast é o Bruno Ondeia. Não, se você acha que merece, por mim não merece. Merece. Não, merece, claro que merece. Isso aqui, sei lá, eu também tenho um bode. Você vê quem manda no podcast, né? Ele falou, ele mudou de opinião. Na hora. Que merda isso. Eu ligo pra ele, edita isso, resolve isso. Eu ligo pra Sofia agora, tá bom? Eu não concordo com você. Vamos lá, chefe, arrebenta. Vamos lá. Aí o João Paulo diz o seguinte: criei recentemente um blog sobre cinema chamado Central. Ele quer divulgar, mas não quer divulgar blog aqui. Agora começou. Vamos divulgar. O endereço é jpbrasil.z91.blogspot.com. Um endereço super... né? Fácil. E tem bastante a ver com Central. É, exatamente. Mas repetindo, jpbrasil.z91.blogspot.com. Eu dei uma olhada lá e gostei dos seus textos, viu, rapaz? João Paulo. E é isso aí, espero que continuem fazendo um ótimo trabalho, ouço vários podcasts e esse é um dos meus preferidos. Um beijo a todos, ou melhor, um abraço a todos e um beijo em especial para a Musa Nerd, Sofia Reis. Yay, um beijo. Último e-mail aqui de Rafael Alves Rodrigues, BH também. Galera, não sei se já estão sabendo da nova, mas mesmo que tenham a informação ainda não comentaram no podcast, creio que seria uma boa falar sobre. O sobre quem tá falando, e ele mandou um abraço a todos, ele mandou o link da notícia, que é justamente Homem-Aranha 4, que nem deve se chamar Homem-Aranha 4. Não, vai ser. Não vai se chamar Homem-Aranha. Foi tudo cancelado agora, desde o começo, desde o High School, exatamente como começou nos quadrinhos. Agora vai ser a versão Ultimate do Homem-Aranha? Pode ser. Duvido, na verdade. Cara, porque, sincero, eu vou duvidar. Eu tenho uma dó de jogar os dois primeiros Sofia filmes, sorri com um sorriso de orgulho. Feliz da vida. Pô, eu fico com muita dó de... Eu vou ficar em silêncio. Não, é sério. Você já achou esses dois uma bosta? Você se prepara que vai ver. Eu vou ficar em silêncio. Em sinal de protesto, Sofia não vai se comunicar, não vai se expressar sobre a Maranhão. Ela vai falar no meu ouvido e eu vou repetir para o microfone. Muito bem. Sofia acaba de me dizer que essa coisa de dar reboot no filme é uma estratégia que os quadrinhos já usaram. Sim. Certo, Sofia? Mas é isso mesmo? Então, ela me falou que, por exemplo, na década de 90 você teve o Homem-Aranha. Lembra do formatinho da Abril? Alguém lia quadrinhos? Eu lia. Então, tinha o formatinho que era a revista do Homem-Aranha normal, depois teve Na Teia do Aranha, que era pra recuperar as aventuras antigas de moleque, e depois ali o Ultimate, que foi isso, o Homem-Aranha moleque. Deu certo, os quadrinhos depois daram certo no cinema. Nos quadrinhos parece que... Parabéns, Sofia. Que querem... Obrigada. Fixar a linha Ultimate como a cronologia oficial do Homem-Aranha. Querem fazer a Ultimate. Agora, nos quadrinhos. Agora, o que isso vai significar pro... Se fosse na mão da Marvel Studios, etc., provavelmente seria o Homem-Aranha Como Ultimate. Como que chama aquele seriado do Homem-Aranha, do Super-Homem? Smallville? Vai ser um Homem-Aranha Smallville. O que eu acho, na boa, é o seguinte. Se fosse o motivo do... já esgotamos o que tinha pra dar do Homem-Aranha ali, e agora já fazemos filmes do Homem-Aranha há 20 anos. E agora... Primeiro que eu acho tudo muito recente. Segundo que eu acho que os três filmes são... O 1 e o 2 são ótimos filmes. O 3, apesar de não ser tão legal, ele tem as suas qualidades ainda. O que me preocupa é o Sam Raimi ter saído e o Tobey Maguire ter saído. Especificamente o Sam Raimi, na verdade, que uma coisa levou a outra. Foi porque a Fox queria mais controle. A Sony queria mais controle da coisa, entendeu? Quando o estúdio quer muito controle do seu produto, fica nunca é um bom sinal. Né? É sempre uma bosta. Então a tendência é que se coloque um diretor, um Mac G da vida, um diretor que não tenha ainda muito gabarito, né? Um Gavin Hood, né? Sei lá. E que possa fazer tudo que a Sony quiser, entendeu? É, porque a treta inicial, que quando foi adiada por causa do roteiro, é exatamente isso. O Sam Raimi tinha odiado o roteiro. Porque ele queria um vilão clássico e a Sony queria inventar. Que nem fizeram com o Venom. O Venom. E nessa história toda, foi rolando, e agora cancelaram tudo e vão começar desde o zero com o... No cara, high school, com a história original. Pelo amor de Deus, né? Não precisa, velho. É muito reboot, cara. Eu só assim, cara, é não muita, me venha, pelo amor de Deus. História de origem de novo, é, exatamente. Né, cara, de novo. Então, aí é foda. Não, acho, né, que vai ter no máximo como foi com o Hulk. Então, quer dizer, nos créditos. Mas é que aí é que tá, né, meu? Não adianta a gente falar que acha que vai ser assim, porque não fazer uma ideia, mas não, é o certo. A gente pode, né, fazer conjecturações. É. Não, mas do ponto de vista de marketing, já tá inteligente, que você rejuvenesce o filme 10 anos. Porque o maluco, quando o primeiro Homem-Aranha foi pro cinema e estourou. Mas eu acho que ele não tem 10 anos. Tem 10 anos. O primeiro tem 10 anos. É de 2000, né? É, bem-vindo à terceira idade, garoto. Aí o que acontece? É, não, o primeiro... 2001, né? 2001. Ah, quase 10 anos. 9 anos. É, mas... O primeiro? 2002? Porque tá, teve a treta da Torre Gêmeas, né? Ah, é então, verdade. Ou seja, vai rejuvenescer 10 anos e ele vai ficar com menos 2. Então, um maluco que viu o filme pela primeira vez tinha 18, agora tem 28. Eles, na verdade, devem estar querendo pegar a galera de 18 mesmo. Por isso que vai rejuvenescer então, também. Não, só que, cara... Entendeu? Porra, aí pelo faz de sentido. Deus, não é um filme datado. Você acha, não, cara, você acha não realmente que um moleque de 18 precisa ter um cara de 18 na tela pra ele se identificar? Eles acho que sim. Ah, o Batman imagina, fez 1 bilhão... Faz um Rádio Music com o nego de 30, por acaso. Vê não, se não, mas o Batman atraiu uma molecada inteira pro cinema, cara. Isso não vai ter nenhum moleque no Batman. Mas o Batman da vazão é uma pegada realista. O Homem-Aranha não dá. Pode dar também, né? Eu acho que não precisa, na verdade, que não casa muito com o personagem. O que eu acho, cara... Ele não tá datado o suficiente pra você fazer isso, cara. Você assiste o Homem-Aranha 1 e 2 na boa hoje em dia. Acho você não assiste o 3 porque ele você é ruim. Você vê um boneco digital em vários momentos, né? Boneco digital, boneco digital! Ah, cara! Como é que é o boneco digital? Como é que é o boneco digital? Ah, já foi. Mas, cara, tem filmes hoje em dia com efeitos especiais tão ruins ou pior do que o primeiro Homem-Aranha. Claro. Saindo hoje. Não. Nossa, você quer apanhar? Estou com essa carta guardada. Estou com essa carta... Eu achei uma bosta. Vai se ele só achou uma bosta pra irritar a gente. É. Não, de verdade. Não, de eu sei que você só achou uma bosta pra irritar a gente. É subconsciente a coisa. Você acha? E eu? Posso achar uma bosta? É, você, não sei. Não. Ai, ninguém pode achar uma só bosta. Só Avatar já é o segundo filme de maior bilheteria em toda a história. Já é o sabe, eu vi o filme, sabe o que eu dizia? Boneco digital, boneco digital! Não, nossa, velho. Avatar, você não viu isso, cara? Eu vi isso. Não, você tá doido. Eu vi isso. Tá, vi aquele Clint Eastwood genérico de merda. Não. Que é aquele generalzão bombadão. Qual bicho? Falaremos dele em breve, cara. Ah, esse, pelo amor de Deus. Esse generalzão dos Simpsons é mais maneiro que aquele cara. Pelo amor de Deus. Aí ele tá no robôzão. Olha como eu sou macho. Eu entro no robôzão, a primeira coisa que eu faço boxe no ar. Ele tira uma faca, meu irmão. O robô tira uma faca, ele velho. Ele gira a faca. O robô tem uma faca, velho. Isso é muito legal, mano. O robô tem uma faca. É, velho. Não é legal o robô ter uma faca, velho? Gente. Eu acho muito legal. Yeah. O robô tem uma faca. É, cara, ele é um robô, ele não precisa de uma faca. Ele tem uma faca, cara. É pra provar que ele é macho, entendeu? É. Ou muito ruim mesmo. Homem-Aranha. Da onde eu vi isso é ruim, mas tudo bem. Eu acho... Sei lá, vamos saber realmente quando sair, mas conforme for começar a anunciar aí a equipe, a gente pode ter uma noção melhor do que vai ser. A princípio eu já acho uma chatice ter reboot de um filme. Eu também. Que tava eu indo... acho... Não, acho que não. Tava eu indo acho, bem. Eu não filme... acho que seja uma chatice, mas eu acho que vai ser... Eu acho que, cara, você quer uma saída? Começasse a fazer filmes, como a gente já falou aqui mais que uma vez, filmes isolados de heróis, sabe? Pegar a saga do Kraven, por exemplo, exatamente, chamar um filme. E aí pronto, cara. Agora vai querer de novo reiniciar eternamente? O que eu acho que aconteceu é merda, é ficar contando origem. Porque você podia botar, por exemplo, tem gibis aí, sei lá, que são Elseworlds, né, cara? Sim. Tinha até uma série regular de Elseworlds. Não, mas você não pode fazer isso com faz isso cinema. No cinema. Não eu pode acho que fazer pode. Isso. James Bond é isso. Não, cara. E dá certo uma franquia que quase 20 filmes. Não, mas a única mídia do James Bond é o filme. O problema é, muito mais gente assiste ao filme do que lê os quadrinhos. Você apresenta o personagem numa versão alternativa, para uma grande parte do público, a versão real do personagem é a versão alternativa. Tanto que se eu sou o dono da marca Homem-Aranha, jamais eu autorizo nos isso. Nos quadrinhos ele virou... O lançador virou natural. Exatamente. Depois seguiu, exatamente. Grande lembrança, Bob. Então, pô, e as melhores melhores histórias do Homem-Aranha, qualquer um que lê Homem-Aranha nos quadrinhos, as melhores histórias do Homem-Aranha são na fase adolescente. Depois que ele vira adulto, não tem graça. Depois que ele casa com a Mary Jane, não tem graça. Sim. É porque as pessoas que amam o Homem-Aranha é porque são nerds adolescentes que tem um problema de deslocamento. É o grande, a grande tirada do Homem-Aranha como personagem pop, assim. É o deslocamento, sério. É a teia. Não. É porque ele é um nerd safado, é o que a gente faz aqui. Ele é um nerd safado que não tem atenção de ninguém, não pega ninguém. E, porra, e é fudido no colégio. Porra, como nesse perfil se encaixa uma porrada de moleque que não tinha o que ler, não tinha o que ver. Aí o moleque, de repente, é o super-herói da galera. Porra, essa molecada vai ficar desesperada pra ver o Homem-Aranha. Depois que ele virou adulto, professor e casado, ele, porra, ele não come ninguém, ele tem que chegar em casa horário, se ele sair sábado à noite sem dizer pra patroa, ele toma esporro, fica sem graça, cara. Mas ele daí adulto, é o Homem-Aranha virar um High School Musical com teias, é uma não, ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando que o Homem-Aranha não pode ser abusado sexualmente. Eu acho que tinha, eu sempre achei que tinha que voltar sempre pro High School, mas com a Marvel. É. Ah, a Marvel colocando nesse isso. contexto todo que eles estão fazendo. A Sony fazer, aí eu já ando um pouco. Pois e, é, talvez, e talvez seja esse o medo da Sony em lançar essa porra tão cedo. Porque a Marvel tá, vai saturar a porra do cinema com 1 milhão de filmes de super-heróis. Em 2011 já estrear, não. Vai estrear o Thor. Em 2012 já tem o Capitão América, e o Vingadores. Pô, uma hora ninguém vai cansar. Sim. Aí a Sony vai ficar pra trás? Vai jogar o Homem-Aranha e o nego já tá cansado de filme de super-herói e não dá nada de bilheteria? Solta logo agora. Se eu tenho uma exploração do personagem por X anos, eu vou explorar o cara até morrer. Mas será que sai antes de 2012 o Homem-Aranha? Acho difícil, né? Agora difícil, não. 2012 dá. 2012 dá. Mas é. Se começar até o meio do ano. Se não, não vai ter nunca mais. Muito bem, então é isso. Esses foram nossos e-mails, nossa dissertação sobre o Homem-Aranha. Sim. Nosso mini podcast sobre o Homem-Aranha. Eu não tava, tá? E é isso aí, né, galera? Semana que vem a gente volta com mais algum tema bacanudo, como sempre. E você ouve agora o drop do JCast. Certo? Certo. Então certo. Tchau, amiguinhos. Aquele abraço, hein? Beijo. Olá pessoal do Podcast Cinema, este é o 13º Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC, estou aqui com Alexandre, Helena e Felipe para comentar as edições lançadas aqui no Brasil e no exterior. Nesta edição vamos iniciar com o lançamento em Blu-ray nos Estados Unidos, Simpsons. A 20ª temporada comemorativa, com 2 discos lançados lá em alta definição pela Fox. Nós temos o preço dos 2 discos da temporada em $37, que é um preço até para 2 discos meio salgadinho, mas dá para a gente ficar atento a esperar alguma promoção na Amazon, como a gente já está acostumado a fazer, e comprar essa temporada que está com áudio e legendas em português, né? A gente sempre recomenda aqui no Drops edições compatíveis com brasileiros, né? Então essa é a recomendação aí de hoje, o comentário de lançamento dessa semana nos Estados Unidos, a 20ª temporada do Simpsons. Houve um pulo aí sequencial no lançamento das temporadas, justamente porque é a temporada comemorativa. E apesar de não ter extras, ela é o primeiro registro que a gente tem de Simpsons em alta definição. Então fica aí a recomendação, se você é fã de Simpsons, certamente vai querer ter essa temporada em Blu-ray. É isso? É, eu acho que o preço tá meio salgadinho porque é uma edição comemorativa, né? É, Alexandre, e tá recente, né? Tá, quer dizer, tá sendo lançado agora, mas esses preços aí tendem a despencar. É, a tendência sempre desses produtos aí da Amazon é cair de preço. E a temporada tem uma sobrecapa com recorte bem bacana, ela é semi-transparente. O estojo mesmo, o estojo normal, com o lugar para os 2 discos. E a arte da capa mesmo, do estojo, é uma arte assim que reúne todos os personagens da série, né? Então tá bem legal pra quem coleciona. É a dica aí. And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to LA Lounge in Queens. While we was in the car on our way to the shop. Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling Stones in the rap game, not bragging. Quem é que vai comentar agora? A estreia aí, vamos fazer a estreia do Felipe no Drops, né? Que já estreou no JCast e agora vai fazer a sua estreia no Drops. O que, que você recomenda ou comenta pra nós hoje, Felipe? Bom, a minha recomendação pra essa semana é o musical Rent, lançado em DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Não é o filme, tá? É o musical mesmo, gravação ao vivo nos palcos da Broadway. Então, pra quem curte espetáculos musicais e pros fãs de Rent, que são muitos, eu recomendo. Em Blu-ray, inclusive, áudio 5.1 True HD. Então, deve ser muito bacana de se poder curtir esse musical em alta definição. E pra quem ainda não tá na era do Blu-ray, o lançamento também acontece em DVD. Qual é a produtora? Sony. Sony, R$100, então. No mínimo. R$29,90 o DVD. E R$89,90 o Blu-ray. Um descontinho de 10 aí. Tá legal, o Rent que eu tenho aqui é o filme. Elas não vi ainda, pra variar. Eu acho legal porque é algo também que não acontece muito aqui no Brasil, né? Lançamento desse tipo de material, né? Então é bacana. Legal, muito bem. R$89,90 e R$29,90. DVD simples e Blu-ray simples, né? Exatamente. Ok. Então, Helena, o que você vai recomendar ou comentar hoje? Essa semana, a minha indicação vai especial para a Sofia, que comentou sobre esse filme, ela comentou ter gostado muito. É o Se Beber Não Case. É a comédia de maior bilheteria nos Estados Unidos de todos os tempos. Ela está saindo em embalagem simples, amarei, com áudio e legendas em português, áudio 5.1. Tem algumas coisas de extra, mas por ser uma embalagem simples, ser uma edição simples, não tem muita coisa. Mas pelo filme vale muito a pena. O preço está meio salgadinho, mas é lançamento, né, gente? Então R$39,90 agora no lançamento. Acho que de repente vale a pena esperar um pouquinho para ver se cai um pouquinho esse valor aí para adquirir essa edição simples desse filme super legal. E Alexandre, vamos para os DVDs aí, o que é que você vai nos recomendar? Bom, eu recomendo em DVD uma animação que vai trazer grande orgulho a nós brasileiros, pois é As Princesas do Mar, um desenho que é feito inspirado nos livros de Fábio Yabu, um grande internauta e bastante conhecido da galera, para quem não conhece, da época dos Combo Rangers. Ele é o criador dos Combo Rangers. O DVD está vindo com 6 episódios desse desenho e, como está dizendo que é o volume 1, quer dizer que a gente pode esperar que vai vir mais volumes dessa série. É uma série muito boa e destinada a crianças pequenas, ou seja, é uma série que é excelente para nossos filhos. Legal, e qual é a distribuidora? A distribuidora é ST2. Independente, e qual é o valor? Tem aí, Alexandre? Valor de R$31,90. Um disco. Um disco de lançamento, é um preço aí até, que tá na média. O que me chamou a atenção nessa série é que inclui um cenário com cartela de adesivos reutilizáveis, ou seja, coisa bem pra criança mesmo. Teremos então Polvina em DVD. Um abraço a Fábio Yabu e... Foram essas nossas recomendações, nossos comentários aí. Voltamos semana que vem. Valeu e até a próxima. E agora vamos falar de Stanley Kubrick. Não, fala com o Zé que queria falar. E agora vamos falar de Stanley... De novo, vai, garoto, eu acredito. Vai, vai. E agora vamos falar de Stanley Kubrick. Tá, mas fala que nem você falou no elevador, sem vergonha, vai. Como que eu falei no elevador? Falou Kubrick. Kubrick. Vamos ao Kubrick. Na vida inteira eu falei Kubrick, mas eu aprendi que é Kubrick. O grito vai ter que estar depois, viu? Você vai ter que fazer um vou remix. Um... Não adianta exatamente. Só me sacanear, não. Eu vou pôr. Exatamente. Só porque você edita, você acha que você pode sacanear. Quem quiser editar, quem quiser editar. Fica tá aberto de olho. Posição. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fanfarrão, fanfarrão, fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.